Então, olá, boa tarde a todos. Vou começar mais uma aula aqui. Prosseguindo ainda o tema onde da aquisição de cultura literária e filosófica, que nós começamos a semana, estávamos tratando nas outras aulas, eu queria hoje enfatizar a seguinte, duas coisas. Primeiro, em todo país existe, além da classe intelectual que está em exercício, existe uma opinião pública letrada, quer dizer, um certo círculo de pessoas que tem uma certa cultura histórica, literária, científica, etc., etc., e que pode receber e julgar os produtos dos novos, os novos escritores, filósofos, etc., etc. No Brasil, isso não existe mais. Isso foi abolido há pelo menos 40 anos. Isso desapareceu. Você não tem um público letrado ao qual você possa se dirigir. E, pior ainda, o topo, a parte, digamos, superior desse público, que seria o circo dos intelectuais, propriamente dito, a rigor também não existe. O que existe é o seguinte: é um grupo ativista militante que, vamos dizer, através do processo conhecido como a Revolução Cultural Gramsciana, foi ocupando espaço, isso é um termo técnico deles, ocupar espaço, foi ocupando espaço em todas as universidades, as instituições de cultura, etc., etc., e desempenhando perante o público geral um papel que simula o da classe letrada. Ou seja, a classe letrada é o conjunto de pessoas que, por ter cultura, por ter informação, está mais ou menos habilitada a separar o que faz sentido do que não faz sentido, né? E criar, mediante essa seleção, uma espécie de senso comum, né? Superior. É o senso comum superior da sociedade. Como essa turma militante ocupou todos os espaços, hoje ela desempenha perante o público o papel dessa classe letrada superior. Só que ela não é letrada, ela não é preparada. Aquilo é um bando de ignorantes. Tá certo? No entanto, para, vamos dizer, quem é mais inculto ainda do que eles, para o público em geral, para o estudante que chega na universidade, esse círculo de indivíduos tem, vamos dizer, desempenha a autoridade que seria a da classe letrada. Tá certo? Isso criou uma situação muito específica, muito peculiar no Brasil, tá certo? Onde as opiniões desse grupo de ignorantes, elas funcionam para a população como se fosse, vamos dizer, a própria cultura, a expressão da cultura superior. Só que essa cultura superior não existe mais. Eu não estou brincando com essa coisa, não é uma maneira de dizer, não é um insulto, é uma descrição objetiva de um estado de coisas. Eu asseguro para vocês que, por exemplo, se você pegar a USP, você não tem na USP inteira, na parte de ciências humanas, quer dizer, que é a parte que eu acompanho, eu não acompanho o que está se passando na biologia, na física, na engenharia, isso não, mas na parte de filosofia e ciências humanas, que a gente acompanha não só o que está acontecendo na USP, mas o que acontece em outras universidades do país, eu asseguro para vocês que não há um só professor de menos de 60 anos que seja sequer alfabetizado. Eu asseguro isso para vocês. Eu nunca li um escrito de um destes sujeitos que não fosse abundante em erros de gramática primários, bocós, coisa de criança. Então significa que toda esta, vamos dizer, essa ostentação de autoridade intelectual deles é tudo falso. Note que isso não aconteceu nunca em país nenhum. Aqui nos Estados Unidos realmente não acontece isso. O que você tem a ocupação do espaço, né, pelo pessoal esquerdista, mas acontece que esse pessoal esquerdista recebeu efetivamente alguma formação. Eles só se distinguem dos outros por serem esquerdistas, às vezes por ser pessoas desonestas, etc. Mas nunca se pode dizer que são incultos. Isso não existe aqui. Isso é impossível. Se você pegar, né, os livros que são usados aqui para o ensino secundário, né, na parte de línguas, literatura, etc., etc., eu garanto para você que o ensino secundário aqui dá mais cultura para o sujeito do que ele pode adquirir na USP ou na Unicamp ou qualquer universidade brasileira. Então, quer dizer, o aluno de ginásio dos Estados Unidos, ele tem mais cultura do que os professores universitários brasileiros. Esta é uma verdade, isso pode ser, é uma coisa que pode ser, vamos dizer, demonstrado assim, objetivamente, cientificamente. Então, o que está acontecendo no Brasil é que essa autoridade desempenhada por um círculo de sujeitos, de farsantes, iletrados, semi-analfabetos, sobre outros que são mais analfabetos ainda, cria uma inibição mental, tá certo? Uma paralisia cultural, que assim que é uma coisa catastrófica. E é dentro disso que vocês estão vivendo. Vocês não se iludam. Tá certo? Por exemplo, quando essas pessoas, esses professores universitários, eles pretendem posar como se fossem, vamos dizer, os porta-vozes do que é a cultura superior no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, eles estão enganando vocês. Eles não têm cultura nenhuma. Nenhuma. Essa semana eu pude, né, de novo, verificar isso aí, quando, tendo lido brevemente um artigo publicado na USP, né, em defesa dos estudantes que fizeram aquele quebra-quebra lá, artigo sob o título A Universidade Não é Casa de Polícia, assinado por um tal de Vladimir Safatle, que é professor de filosofia na USP, eu fui verificar quem era o tal do Vladimir Safatle e qual era a produção intelectual dele. Tá certo? Então tem lá a lista de artigos acadêmicos, aquela coisa que aparece no currículo Lattes. Só que, infelizmente, ele colocava um link para cada um, então a gente tinha acesso, né, à produção, produção cerebral total dessa criatura. E eu li vários dos seus trabalhos acadêmicos, né? E eu já estava espantado com o que ele dizia no artigo publicado na Folha de São Paulo, fiquei mais espantado ainda com a produção acadêmica do cidadão. Onde o uso, vamos dizer, do vocabulário usual, digamos, da escola de Frankfurt e do somado aí, ó, Jacques Lacan e mais meia dúzia de outros, dava um ar de refinamento intelectual para a coisa, coexistindo, sim, com erros de gramática brutais, tá certo? E com primores de inconsciência, de incompreensão, que seriam mais dignos de se encontrar num ginasiano, num adolescente. Não obstante, eu asseguro para vocês que o Vladimir Safatle é aquele onde eu encontrei menos erros de gramática. Eu acho que tem apenas, vamos dizer, no artigo acadêmico que eu vou comentar daqui a pouco, devia ter apenas um 7 ou 8. Em geral, a média é 50, 60. Tá certo? E, por incrível que pareça, o sujeito não era totalmente incapaz. Ele demonstrou alguma capacidade. Tá certo? Ou seja, eu consideraria o Vladimir Safat um sujeito qualificado para ser meu aluno, para sentar aí e ouvir e aprender comigo e se tornar gente. Pelo que a gente vê do trabalho dele, tudo que esse sujeito leu foi aquele círculo, vamos dizer, de autores regulamentares que são praticamente obrigatórios para todos os intelectuais esquerdistas de hoje. Então é a escola de Frankfurt, é Michel Foucault, é Jacques Lacan, e isto é tudo. Eu duvido que esse sujeito tenha lido algum dia alguma obra literária, porque o mau gosto com que ele escreve é uma coisa assim incrível. Não é possível que alguém que tenha lido, digamos, Cervantes, Camões, etc., escreva assim. Ou seja, ele aprendeu a escrever com os seus mestres. Os seus mestres são esses. Então, basta assimilar aquele vocabulário deles, aquele jargão deles, e você parece estar falando uma coisa séria. Quer dizer, é o vocabulário, é o estilo padrão dos professores da USP. Todos escrevem assim. Uns pior, outros melhor, mas é tudo assim. Então é uma coisa absolutamente impressionante essa exibição de miséria mental. Tá certo? Eu vou tomar aqui a liberdade de ler para vocês umas observações que eu fiz a respeito e que eu pretendo publicar depois no Diário do Comércio. Mas como é um artigo longo que vai ter que ser subdividido, então provavelmente isso ainda vai levar algum tempo para que chegue o Diário do Comércio, mas eu quero que vocês tomem conhecimento disso antes. as observações são as seguintes. Isso aí é só para você, vamos dizer, esta primeira parte da aula, essas coisas que eu estou explicando agora, são só para você tomar consciência cada vez mais aprofundada da miséria cultural, moral e humana dentro da qual vocês vivem e da qual vocês vão ter que se libertar. Quer dizer, vocês vão ter que sair deste lamaçal, se erguer acima deste lamaçal, dominar intelectualmente a situação, não só intelectualmente, mas dominá-la existencialmente, ou seja, não permitir que esta porcaria toda, vamos dizer, os contamine, os deprima, os desencoraje ou os corrompa. Este ponto é mais importante no nosso curso até do que o aprendizado, vamos dizer, positivo do que nós estamos passando. Quer dizer, o maior problema ali é o da... O maior problema para vocês é o da constituição da sua personalidade moral e intelectual. Sem isto, vocês não vão aguentar, vocês vão se corromper e vocês vão virar, vão chegar, vamos dizer, aos 40 anos, vocês vão estar tão medíocres quanto esta gente. Isto, se não realizarem o prodígio, tá certo? De se tornarem ainda pior do que eles, logo em um ou dois anos. Como aconteceu com vários alunos meus que passaram dois ou três meses com o curso e saíram dando palpite por aí. Tá certo? Então, naquela época em que isso acontecia, eu sempre avisava a pessoa, falava, olha, eu não tenho alunos, eu só tenho público. Porque aluno é o sujeito que segue o seu ensinamento, aprende com você durante 5, 10, 15, 20 anos. Isso é normal em filosofia. Quer dizer, quando você pega um professor para você aprender com ele, você vai segui-lo a vida inteira. Você está entendendo? E depois você vai continuar o que ele fez num nível maior, às vezes até contestando, corrigindo vários pontos dele. Isso é um aprendizado normal, como Aristóteles depois segue Platão durante 20 anos e depois o corrige. Isso é inteiramente, isso é o que é o normal em filosofia. Agora, o sujeito que assiste algumas aulas, ele não é um aluno, ele é um público apenas. Tá certo? Agora, vocês entraram neste curso na condição de alunos, efetivamente. Pelo menos é isso que se propõe a ser. Tá certo? Então, vou dizer, isso já os coloca numa situação um pouco diferente das pessoas que assistiram aulas em outras épocas. Tá certo? Se bem que eu tenho alguns alunos que me acompanharam durante muito tempo, mas eles não tinham o compromisso formal que vocês têm. E isso vai fazer toda a diferença. Porque vocês têm um compromisso, não é comigo, é com a sua própria formação. Vocês vão ter que atingir certos resultados, vamos dizer, intelectuais, existenciais e morais. Então, eu vou ler isso aqui para vocês apenas como uma amostra da situação. Vamos ver aqui. Os exemplos de inversão psicótica de sujeito e objeto são tão abundantes na produção escrita dos intelectuais revolucionários que a única dificuldade para encontrá-los é o embarras de choix, quer dizer, dificuldade de escolha. O caso que vou comentar aqui é interessante porque ilustra esse mecanismo em dois níveis ao mesmo tempo. Na reação de um professor de filosofia aos acontecimentos imediatos e na sua análise de transformações sociais mais duráveis e profundas. Quando os alunos da USP, pela milésima vez, ocuparam o prédio da instituição, depredando o que podiam e intimidando seus colegas e professores para que interrompessem as aulas e aderissem ao quebra-quebra, ações que a professora Olgária Matos muito significativamente definiu como manifestação pacífica, o professor Vladimir Safatli, da Faculdade de Filosofia, protestou contra a intervenção policial que pôs fim ao ataque, rotulando-a de brutalidade securitária e demonstrando que é normal entre professores daquela escola não saber distinguir na escolha do seu vocabulário entre questões de segurança pública e a indústria de seguros. Securitário, gente, não se refere à segurança pública, se refere à indústria de seguros. Quer dizer, como é que um professor de filosofia, que já está, o homem está com 36 anos, ele não é uma criança, como é que ele domina tão pouco o seu vocabulário a ponto de usar uma coisa dessa? Quer dizer, numa redação escolar, isso já não é admissível. Agora, num escrito de professor de filosofia que pretende opinar sobre questões públicas importantes, tá certo? Influenciar a opinião do povo, isso, eu digo, uma coisa dessa é o sinal de uma inépcia criminosa, porque é uma inépcia que ele não tem o direito de ter. Quer dizer, o sujeito que posa como profissional qualificado de uma certa área e não tem a capacidade para aquilo, ele é um charlatão, é um vigarista e tem que ser expulso da profissão. Isso é muito importante. Não tem o direito. A profissão intelectual é uma profissão nobre, digna e muito exigente. Ninguém é obrigado a ser intelectual. Tá certo? Ser intelectual traz um certo prêmio, tá certo? Social, uma certa respeitabilidade, uma certa posição. Às vezes não dá muito dinheiro, mas traz uma respeitabilidade, dá uma autoridade para você. Se você não está qualificado para isso, se você exerce essa autoridade, você é um charlatão. Ou seja, o procedimento desse sujeito não é admissível. Eu não estou discutindo as ideias dele. Não estou entrando na questão. Por exemplo, se vocês querem ver uma discussão sobre o quebra-quebra, leia um artigo do Reinaldo Azevedo, que está muito bom. Então ele discute isso do ponto de vista de política, ideológica, etc. Não é disso que eu estou falando. Eu estou assegurando para vocês, o Vladimir Safatle não está qualificado para ensinar filosofia, para opinar sobre o que quer que seja. Eu vou demonstrar isso para vocês. Depois dessa performance quase presidencial, ele ainda se julgou habilitado a avaliar o desempenho intelectual dos estudantes, jurando que não eram simples arruaceiros, mas alunos aplicados, empenhados em altas tarefas científicas. Tendo examinado alguns trabalhos acadêmicos da lavra do referido, cheguei à conclusão de que ele tem toda a razão ao qualificar de bons alunos os depredadores, pois, sem a menor sombra de dúvida, eles aprendem o que ele ensina. A título de amostra, examinemos o estudo, aspas, certas metamorfoses da sedução, destruição e reconfiguração do corpo na publicidade mundial dos anos 90, fecha aspas, reproduzido no site do autor, www.geocities.com/Vladimir Safatle. Reproduzido no site do autor, entre outras efusões do seu intelecto brilhante. Não é um trabalho de filosofia, mas de sociologia da publicidade, um ramo bem mais modesto de conhecimento. Sem exigir-lhe cobardemente algo que se assemelhe a uma filosofia, coisa que nenhum membro do seu departamento jamais teve, e que é absolutamente dispensável em quem deseja ali posar como filósofo, vejamos como o professor se sai na análise de um fenômeno limitado e historicamente bem localizado. Ele começa por observar que, no período mencionado, a imagem do corpo humano nos anúncios publicitários mudou muito. Em vez do corpo como imagem estável e positiva da pessoa, apareciam agora duas novidades. De um lado, o corpo como entidade fluida e mutável, sujeita a toda sorte de alterações, piercings, pinturas extravagantes e até mutilações. De outro, o corpo como imagem da sua própria destruição. Pessoas desalinhadas, mulheres pálidas com roupas sombrias, homens com aparência de doentes, de cocainômanos, de moribundos e até de cadáveres. Para dizer isso, ele leva mais de 10 páginas, em estilo intragável, com razoável dose de erros de gramática e farto uso de uma terminologia pedante que deve lhe parecer muito científica. E olhem que Safatle é um dos homens mais inteligentes que já passaram por aquela subseção do Instituto Butantan. Mas o interessante vem quando ele passa a explicar as causas do fenômeno. Para ele, a destruição do corpo na publicidade reflete um astuto mecanismo da lógica do mercado que, vendo esgotado o potencial das imagens estereotipadas de beleza e integridade corporal usuais nos anos 60, decidiu incorporar os elementos de rebelião e inconformismo de modo a neutralizá-los mediante, aspas, rupturas internas controladas, fecha aspas, e colocá-los a serviço de, aspas, novos processos de mercantilização da negatividade, fecha aspas. Para chegar a essa conclusão, ele confessa que usou métodos lacanianos de investigação, segundo os quais a imagem corporal de cada um é construída por introjeção de padrões estereotipados vindos do exterior da maldita sociedade, aspas. Isto significa, fundamentalmente, que a experiência de produzir uma imagem corporal é alienação de si no sentido de submissão da referência a si à referência a outro. Parênteses, comentário meu. Frase maravilhosa na qual eu mesmo, fazendo-me de coautor, tive de colocar a crase para que se tornasse relativamente inteligível. Prossegue, aspas, prossegue. Não há nada de próprio na imagem do corpo. Lacan dirá que o corpo próprio, na verdade, é corpo do outro. Quando a repetição das imagens corporais positivas, aspas, transformou a publicidade em alvo maior da crítica à ideologia da sociedade de massa, esta crítica foi logo assumida pela própria publicidade. Tratava-se de uma publicidade que ridicularizava a própria publicidade e certos aspectos da cultura de consumo, fecha aspas. Os dois elementos em jogo aí são a cultura de massas, do, aspas, capitalismo tardio, fecha aspas, com sua estereotipagem positiva das imagens corporais, e a crítica cultural que se volta contra esses estereótipos com um radicalismo que, seguindo o exemplo de Lacan, não hesita em destruir a própria noção de imagem corporal pessoal, acusada de ser uma camuflagem da dominação psíquica imposta pelo outro ao infeliz portador da imagem. Dessa oposição resulta, segundo Safatli, a síntese que nos anos 90 absorve e instrumentaliza a destruição do corpo, transformando o que era inicialmente crítica cultural em, aspas, novos processos de mercantilização, fecha aspas. Esta análise pode funcionar como exemplo daquilo que na USP passa como alta manifestação de inteligência e até como trabalho científico. Note que o pessoal constrói o seu currículo lá, publicando coisas como essa. E daí diz aqui o meu currículo científico. Mas vejamos como a coisa funciona realmente. Os conceitos lacanianos usados na análise já são, por si, exemplos claros de inversão psicótica. Dizer que a imagem do eu se forma por introjeção de padrões exteriores e daí concluir que isso configura uma alienação é obviamente autocontraditório. Se a imagem do eu não existe antes da introjeção, não há nada que esta possa alienar. Ou a introjeção dos padrões exteriores é a própria origem da imagem, ou é a sua alienação. As duas coisas ao mesmo tempo ela não poderia ser de maneira alguma, a não ser na hipótese de que exista um eu substancial metafísico anterior à sua própria construção como autoimagem, hipótese que todo materialista, como Lacan e Safatli, tende a rejeitar em limine. Partindo do princípio de que a imagem corporal é alienação, a única coisa decente que resta a fazer é destruí-la, evidentemente. Pode-se fazer isso com piercings, mutilações ou com ataques lacanianos à sociedade malvada que impingiu ao sujeito aquilo que, no seu isolamento de menino lobo, ele não poderia adquirir de maneira alguma. Um eu com a sua devida imagem corporal. Para que da destruição da imagem estereotipada pudesse surgir um verdadeiro eu, seria preciso que este existisse antes e independentemente da introjeção, com o que voltamos à hipótese metafísica lacanianamente inaceitável. Mas se a destruição não visa a desenterrar da massa dos estereótipos um impossível eu autêntico, então é claro que a destruição só tem como objetivo a própria destruição. Um mecanismo que Hegel já previa com muita antecedência. Tem um artigo meu, Uma Lição de Hegel, que vocês podem achar no meu site, que explica isso aqui. No legado da Escola de Frankfurt, mais ainda quando enfeitado de lacanismo, a destruição é, com efeito, a única ocupação decente a que, no inferno geral do, aspas, capitalismo tardio, fecha aspas, se pode entregar às pessoas boas e inteligentes, como o professor Vladimir Safatli e seus aplicados alunos da USP. O que o professor não suporta é que tão boas intenções tenham sido maquiavelicamente absorvidas e instrumentalizadas pelo capitalismo tardio e transformadas em meios de incentivar o consumo, aumentar a produção e espalhar riquezas. Isso é mesmo um insulto intolerável. Deixando de lado agora a referência lacaniana e examinando a contribuição pessoal do professor Safatli ao entendimento dessas pérfidas astúcias do capitalismo tardio, expressão que por si já denota uma inversão milenarista da percepção do tempo, isso aí eu expliquei no artigo A História Segundo Godot, que vocês também podem achar no meu site. Observo desde logo que não é metodologicamente admissível atribuir ações de transformação social a entidades genéricas abstratas sem ter na mínima conta os agentes individuais e grupais concretos envolvidos no processo. O autor da transformação assinalado pelo professor Safatli não é o capitalismo tardio, mas sim a classe publicitária. Foram publicitários, e não uma assembleia de acionistas, muito menos o espírito do capitalismo, que escolheram as novas imagens de gente com cara chupada, olheiras e barba por fazer, que se substituíram aos saudáveis papais e mamães e às beldades esfuziantes dos anúncios dos anos 60. Para saber por que um grupo social fez isto ou aquilo, é preciso investigar suas ideias e crenças dominantes. Por que os publicitários mudaram assim o teor das imagens? Que tipo de ideias esses profissionais adquiriram nas faculdades de comunicações? Teriam sido suas mentalidades moldadas segundo a lógica dos novos processos de mercantilização ou segundo os cânones da crítica cultural e da destruição lacaniana do corpo? Emergiram eles dos bancos escolares imbuídos da lógica do lucro ou do ódio revolucionário à sociedade, à cultura e a tudo quanto existe? O professor Safatli deveria conhecer melhor seus próprios alunos. Se há uma coisa óbvia neste mundo, é que poucas classes odeiam o capitalismo tanto quanto o proletariado elegante da indústria cultural. Então, das duas, uma. Ou esses infelizes foram obrigados por astutos patrões a abdicar da pureza da sua crítica e a transformá-la em instrumento de dominação capitalista, ou, ao contrário, a mudança assinalada pelo professor Safatli reflete exatamente o oposto do que ele diz. Em vez de uma astúcia capitalista que instrumentaliza a destruição, é a destruição que se apodera dos instrumentos da cultura de massa para impor-se como padrão dominante a toda a sociedade existente. Aqui observa-se o mesmo fenômeno de delírio autoprojetivo que já assinalei em Pierre Bourdieu. Tem um artigo, Um Guru da Educação Nacional, com a sua continuação, né, que saiu no Diário do Comércio e que também está lá no meu site. Para que os capitalistas dominassem hegemonicamente a crítica cultural ao ponto de poder neutralizá-la por uma estratégia como a sugerida pelo professor Safatli, seria preciso que em cima da classe dos revoltados produtores culturais houvesse uma outra classe intelectual mais esperta ainda, que a serviço do capitalismo escravizasse sutilmente essas pobres vítimas, obrigando-as a trabalhar pelo contrário do que desejam, fomentando a economia em vez da destruição. Para que isto fosse possível, seria necessário que esta classe de superintelectuais tomasse a totalidade da crítica cultural como objeto de análise, produzindo uma bibliografia científica, pelo menos tão vasta quanto ela mesma, acrescida de complexos planos estratégicos para o seu aproveitamento inverso. Em vão o professor Safatli procurará na bibliografia acadêmica ou em qualquer outra parte do universo os sinais de estudos dessa natureza. Essa coisa simplesmente não existe. Vocês podem procurar, encontrem algum trabalho que diz, olha, existe aí uma crítica cultural, né, desenvolvida pelo pessoal da esquerda, mas nós podemos pegá-la e instrumentalizá-la e transformá-la em instrumento de lucro para nós. Nós vamos neutralizar esses camaradas. Podem procurar estudos dessa natureza, não existe. Pode ser que alguém tenha tido essa ideia, então tem um escrito, dois. Mas como é que você pode pegar, vamos dizer, uma tradição universitária inteira, tá certo? Que é que vem da crítica cultural da escola de Frankfurt, até Lacan, Foucault, etc., etc., né? E absorvê-la dentro de uma estratégia, tá certo? Sem que para isso você faça estudos, análise, planejamento estratégico, crie o pessoal qualificado para fazer a operação. Nada disso existe. O que existe, sim, é uma biblioteca mastodôntica de estudos culturais com ataques furibundos à cultura do capitalismo. Isso sim, essa é a bibliografia abundante. Então, das duas, uma. Ou o gênio maligno do capitalismo produziu toda essa estratégia e a colocou em ação de maneira totalmente imaterial e invisível, por meios telepáticos, sem precisar de estudos, de análise, de planejamento estratégico, de qualquer outro recurso usual nas ações humanas, ou então o fenômeno de mercantilização da revolta, tal como o professor Safatli descreve, simplesmente não aconteceu. O que aconteceu em vez disso foi que milhares ou milhões de estudantes universitários, intoxicados de crítica cultural, de frankfurtismo e de lacanismo, saíram da faculdade, ocuparam todos os postos altos e baixos da indústria publicitária e aí injetaram sua ideologia da destruição. O próprio professor Safatli, embora não seja profissionalmente um publicitário, é um estudioso da área e, portanto, faz parte dessa classe. Ele mesmo foi um dos agentes do processo. Não é a imagem do corpo que é sempre dos outros. É a culpa pelas ações dos intelectuais enragés. A pretensa análise que o professor Safatli faz das transformações da publicidade é um exemplo claro de paralaxe cognitiva, deslocamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real, levada ao extremo da inversão total de sujeito e objeto, no qual uma classe agente e militante atribui suas próprias ações mais óbvias à autoria da entidade genérica abstrata que ela imagina combater. Isto é, o capitalismo tardio. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos contra o capitalismo tardio, não fomos nós que fizemos. Foi o capitalismo tardio que nos obrigou a fazer para ganhar dinheiro em cima de nós. Como é exatamente a prática reiterada e obsessiva dessa inversão que o professor Safatle lhe ensina a seus alunos na USP, não espanta que, quando ele se põe a quebrar tudo e a atemorizar seus colegas, ele os veja como empenhados na mais alta e nobre das ocupações humanas, sem declarar, já que está escrevendo para um público de fora do Grêmio, que essa ocupação é simplesmente a destruição. Quem quer que tente impedi-los de fazer isso é um agente da opressão capitalista, com o agravante de nem mesmo praticá-la com a astúcia maquiavélica dos instrumentalizadores da crítica cultural, mas sim com a abominável, aspas, brutalidade securitária, fecha aspas. O que os professores de filosofia e ciências humanas fazem na USP é simplesmente moldar as cabeças de seus alunos segundo o padrão da sua própria alienação da realidade, do próprio divórcio entre suas pomposas ideias e a sua existência concreta de sujeitos agentes. Eles não sabem o que fazem e ensinam seus alunos a ignorá-lo também. Que por isso recebam dinheiro público e ainda acreditem ser merecedores de alta consideração, não é de maneira alguma uma conduta respeitável. É uma sem-vergonhice patética. Então, acontece que pessoas com esta cabeça, elas dominam todo o panorama cultural brasileiro e, portanto, dominam a formação da mentalidade. E elas exercem nesta sociedade a mesma função de que a opinião letrada normal desempenha em outra sociedade. Então, por exemplo, a opinião letrada, ela tem que ser capacitada para saber se uma determinada opinião que entrou em circulação é uma coisa razoável, admissível, que pode ser discutido, ou é apenas uma extravagância, uma aberração. Tá certo? Note bem que na estratégia do Antônio Gramsci existe um uso muito específico do termo aberração. Quer dizer, qualquer coisa que saia do tipo de diálogo fechado e limitado que eles estão acostumados é declarada aberração. O povo que está ouvindo a conversa não sabe que o termo aberração aí está sendo usado como, vamos dizer, um termo técnico gramsciano. E pensa que é uma aberração porque sai, vamos dizer, da normalidade da cultura humana, a qual cultura humana não existe mais ali. Então, o que está acontecendo, quer dizer, é um impedimento efetivo ao desenvolvimento da inteligência, à criação de uma classe letrada séria. Quer dizer, isto é uma usurpação em que um círculo relativamente pequeno, digamos, eu creio que são umas 10 mil pessoas no máximo, né? Se apoderam dos meios de cultura, dos meios de ensino, e reduzem todo mundo ao seu próprio nível de inépcia. E, como eles agora representam a classe letrada, né, eles desfrutam da mesma autoridade que uma classe letrada normal teria em outras circunstâncias. Ou seja, é uma farsa doente, é uma coisa mórbida. Isso não pode continuar, nós não podemos mais aceitar que essas pessoas posem dessa maneira. Nós temos que tirar esta gente da profissão intelectual e transformá-los em trabalhadores, mandar esses camaradas trabalhar. Dizer pra, por exemplo, Vladimir Safatle, você não tem qualificação intelectual para ser professor de nenhuma universidade. Você no máximo, tá certo? Você pode ser, sei lá, professor de geografia no ginásio, ou professor primário. Isso é o máximo que você pode fazer. O certo seria sair da profissão intelectual totalmente. Quer dizer, o sujeito que está lendo Lacan, e ele lê aquela coisa. Olha, a imagem corporal que você tem foi imposta a você pela introjeção de estereótipos sociais. Eu digo, ah, muito bem. Então isso quer dizer que o meu eu, né, foi criado por essa introjeção. Eu não teria um eu. Quer dizer, que se eu vivesse sozinho, se eu fosse tipo menino lobo, criado por lobos ou orangotangos, eu não teria esta imagem corporal, eu não teria este eu. Tá certo? E o eu surge, então, inteiramente desta introjeção. Mas se é a introjeção que gera o eu, como é que ela pode aliená-lo ao mesmo tempo? Alienar é tirar uma coisa que é sua e passar para o outro. Mas se você não tinha nenhum eu antes, como é que isso pode? O próprio mecanismo que está gerando o seu eu pode ser alienação. Se dissesse assim, você nasce com um eu substancial, metafísico. É o eu que você tem perante Deus. É a sua verdadeira identidade eterna. E vem a sociedade e veste em você uma camisa de força e te obriga a ser uma outra coisa. Te põe lá uma falsa imagem. Aí sim seria alienação. Mas se não há nenhum eu substancial, e o único eu que você tem deriva da introjeção, então não pode ser alienação de maneira alguma. Isso é uma coisa que um bom leitor tem que perceber imediatamente, sem precisar pensar. Agora, esse sujeito leu isto, utiliza isto, repete isto, aplica isso na análise de fenômenos e não percebe o que está fazendo. Ou seja, ele não tem capacidade de leitura. Ele não entende o que lê. Então, é um analfabeto funcional. Agora, todos os professores de ciências humanas da UFSC são assim. Praticamente todos. Pode ter alguma exceção, um ou outro. Tá certo? Mas aqueles que costumam opinar e que aparecem, por exemplo, são esses camaradas que escrevem na Folha de São Paulo. Todos os professores da USP escrevem na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é o house organ da USP. São todos assim. Não se trata de um problema político. As posições políticas dele não são o problema. Elas são um sintoma secundário de uma inépcia profunda e de um divórcio entre pensamento e realidade. São pessoas literalmente inconscientes de si. Elas não se conhecem a si próprias como agentes humanos e como grupo. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Tudo que elas fazem é uma ocultação, é um jogo de prestidigitação para não ver o que está fazendo. Ou seja, tudo isso é um sintoma psicopatológico, só que é uma psicopatologia social. Agora, você deixar o destino de um país na mão desta gente, isso é um crime. Isso não pode acontecer. Só que é o seguinte, nós não temos força para tirar esses camaradas de lá. O que nós podemos fazer, vamos dizer, é exatamente o que estamos fazendo nesse curso. Nós vamos pular fora desta contaminação, nós não queremos conversa com esta gente, nós não os julgamos qualificados e não queremos saber a opinião deles. Tá certo? Quando as examinamos, é literalmente como o laboratorista examina um cocô, entendeu? Não queremos saber nada, e nós vamos adquirir outra formação, baseada, vamos dizer, numa seleta de modelos tirados de outras culturas, de outras épocas, onde houve uma cultura superior de verdade. Nós, como estamos no Brasil, e nós não temos nada, tá certo? E o pouco que tinha foi tomado, de certo modo nós temos uma vantagem, porque nós podemos olhar para o universo inteiro, tá certo? E buscar ali o melhor. Fazer como recomenda São Paulo Apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Eu passei minha vida fazendo isso, coletando esses modelos de educação, né? Essas várias estratégias de educação superior. Né? E fazendo um arranjo que era proporcionar as minhas próprias necessidades, a minha própria autoeducação. E após ter feito isso, durante 40 anos, hoje eu posso repassar isso a vocês e dizer, assegurar que funciona. Tá certo? Ora, vocês sabem perfeitamente como é o debate cultural entre eu e esse pessoal universitário. Você chega para eles, menciona o Olavo de Carvalho, eles falam, Olavo de Carvalho, ha, ha! Né? E daí você pergunta, por quê? Ha, ha. O que, é que você tem de superior a ele? Por que, é que você vai lá e não enfrenta o cara num debate? Ha, ha. Então é o seguinte, o senhor está aterrorizado, não chega perto de mim por nada desse mundo, nem por dinheiro, você está entendendo? E fica lá longe de se fazer de superior. Então, quer dizer, é claro que isso aí é fingimento, é coisa de... Isso aí é arrogância infantil. Será que nós saímos do ar ou não? Eu tenho um computador aqui que está recebendo a mesma imagem e som que vocês. Ah, quando ele some, eu não sei se foi só ele que saiu do ar. ou se saiu tudo. Então, pelo menos eu sei que alguma coisa errada está acontecendo. Então, como é que eu posso levar a sério pessoas cujo confronto intelectual comigo consiste nesse fingimento de criança, porra, nessa coisa pueril, né? De fingir que, com risadinha, que você é superior a um cara que você não enfrentaria por nada deste mundo, né? Isso é a mesma coisa que chegar para mim e dizer, olha, o Mike Tyson está te desafiando para uma briga. Eu digo, Mike Tyson? E vou embora para minha casa, fico a uma saudável distância do Mike Tyson. É o que esse pessoal faz. Como é que vocês podem levar a sério essa gente? Outro dia me telefona um aluno, dizendo, ah, mas se eu falo de vocês, eles fazem assim. Né? Eu digo, como é que você se coloca sob julgamento dessas pessoas, dessas formiguinhas, desses mosquitinhos? Você está entendendo? Porque todos os melhores dentre eles, que já pertenciam a uma outra geração e que vieram me enfrentar, saíram todos muito mal. Os discípulos deles, que agora são os professores, esses caras morrem de medo de mim. Então eles fazem uma risadinha ou soltam duas ou três frases feitas e, olha, mas não dizem nem lhes é perguntado. E como é que vocês não percebem que esse pessoal está fingindo que isso é tudo, quer dizer, uma afetação de superioridade à distância? Mais ainda, por que vocês querem agradar essas pessoas? Você, por exemplo, se você está frequentando uma universidade e você, seus professores são assim, né, não tente agradá-los de maneira alguma. É mais fácil intimidá-los. Quando o sujeito fizer assim, você diz, olha, você está dizendo isso porque você não é capaz de enfrentar o Olavo de Carvalho. Ele sabe 100 vezes mais do que você e você morre de medo de chegar perto dele. Então não venha me enganar. Se você disser isso, o sujeito vai enfiar o rabo entre as pernas e vai te respeitar pelo resto do curso. Agora, se você cede, ele vai pisar em você, vai te humilhar e pode realmente destruir tua carreira. Nunca ceda perante isso. Porque você ceder perante isso não é uma atitude estratégica puramente exterior. Isso tem um efeito dentro de você. Isso vai te enfraquecer. E vai te tornar mais covarde, mais inepto e vai destruir a sua inteligência. A inteligência humana, gente, ela tem um caráter sistêmico, você está entendendo? Quer dizer, a inteligência não é uma função especializada. Ela é uma espécie de condensado de toda a sua experiência, de toda a sua personalidade. Ela é a parte superior da sua personalidade, a parte superior que unifica tudo. Portanto, você não pode isolar pedaços onde a sua inteligência não entra. Se você diz, olha, esse pedaço aqui da minha vida não vai ser conduzido pela minha inteligência, mas pelo medo que eu tenho do seu professor. Você acabou de ficar lesado. Se você quer manter a sua inteligência, você vai ter que aprender, em primeiro lugar, a sinceridade. Inteligência é a capacidade de perceber a verdade. E você não pode perceber a verdade nas altas ideias se você tampa a verdade da sua própria existência. Isso é impossível, gente. Olha, o que falta para os Safatles, os Janotes, as Chauís, é isso aqui. Eles não perceberam a ligação essencial que existe entre inteligência e sinceridade. Se o sujeito não diz a verdade para si mesmo, né, ele está destruindo a sua inteligência. Tá? Muito bem. Dentro dessa perspectiva, então, você precisa ver que a atividade de leitura e de aquisição de conhecimentos a que você pode se dedicar, ela será totalmente inútil. Tá certo? Se tudo isso que você está supostamente aprendendo não for incorporado, não é na sua memória, mas na sua pessoa, é preciso que cada frase que você leia seja incorporada ao ponto de se transformar num novo mecanismo de percepção que você adquiriu. Cada frase. Então, eu vou sugerir para vocês um exercício que vai levar muito tempo e que nós não vamos nem poder corrigir aqui, porque ele vai levar provavelmente toda a extensão do nosso curso, mas que é uma coisa que vai marcar você pelo resto da sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Você vai pegar um livro de filosofia, qualquer, da sua escolha, tá certo? De preferência um livro que lhe faça bem. Eu lhe sugiro algum do Louis Lavelle. Louis Lavelle é o único filósofo do mundo, além de Aristóteles, do qual eu me considero um discípulo. Com os outros eu aprendi muitas coisas, mas um discipulado, quer dizer, aquela, sobretudo no sentido de que, para mim é muito difícil discordar de qualquer coisa que Louis Lavelle diga. Muito difícil. Né? Mais difícil até do que discordar de Aristóteles. O homem costuma ter razão. Né? E por mais que você vire, se mexe, você diz, pô, é isso aqui, né? E você vai prometer para mim que você não vai ler mais de duas ou três frases daquilo por dia. Só que você vai ler cada frase e você vai transformá-la em objeto de meditação. O que é meditação? Meditação significa um confronto aprofundado com o que está sendo dito. Confronto aprofundado que deve levar você a reconhecer na sua própria experiência interior exatamente do que o autor está falando. Para fazer isso, você vai ter que puxar elementos de memória, de imaginação, de associação de ideias e tudo o que você tiver. E você não vai se satisfazer enquanto aquela frase que lhe chegou como ideia não tiver se transformado em percepção. Está entendendo? É como se você tivesse lido num dicionário uma definição de vaca e depois tivesse saído procurando uma vaca. E a hora que você reconheceu as vacas, você observasse as vacas por muito tempo, né? Então, o seu conhecimento de vaca já não é mais aquele enunciado verbal, é a experiência real que você teve das vacas. É isso que você vai fazer, que tem que fazer com cada frase do livro. Esse livro você vai levar anos para ler. Mas é o seguinte, se ficar interessante e você quiser passar dentro e continuar lendo, não faça isso. Você vai pegar, digamos, algumas frases, um parágrafo, onde tem alguma unidade. E à medida que você vai fazer essa experiência com o primeiro parágrafo que você escolher. Quando você passar para o segundo, você vai ter que fazer isso duplamente. Porque tem a mesma absorção imaginativa e existencial do que está dito ali, e ainda tem a continuidade do que vem antes. Quando você terminar esse exercício, você evidentemente saberá o livro de cor, não com as palavras, mas com a sequência exata das ideias, porque elas já não serão mais ideias, serão recordações e percepções. Isso quer dizer que cada conceito abstrato que tiver ali, você vai ter que transformar em exemplos concretos, vivenciados e reais. Eu vou lhe dar um exemplo de como se faz isso. Eu vou pegar exatamente um livro do Louis Lavelle, que se chama La Présence Totale, a presença total. É um livro particularmente útil por ser um resumo. Louis Lavelle, a grande obra dele, é uma obra em quatro volumes que se chama A Dialética do Eterno Presente. E como o livro estava muito comprido, daí ele fez este resumo que se chama. Esse aqui é o primeiro volume da série. De l'être, do ser. Então ele fez esse resumo que se chama La Présence Totale. La Présence Totale, às vezes, é menos claro do que a obra maior. Tá certo? Já dizia Horácio que a brevidade se opõe à clareza. Para você explicar a coisa nos seus mínimos detalhes, você tem que botar os mínimos detalhes, então daí fica maior. Então, por isto mesmo, é um livro propício para esse tipo de exercício, por ele ser muito compactado. Então, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do livro, saltando aqui a introdução. Você não vai saltar a introdução coisa nenhuma, mas eu vou saltar só para efeito da presente aula. O primeiro parágrafo é o seguinte. há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer, no mesmo ato, a participação do eu no ser. Eu vou ler de novo. Há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer, no mesmo ato, a participação do eu no ser. O que você vai fazer com este parágrafo? Ele está dizendo o seguinte: primeiro, que há uma experiência inicial. Inicial quer dizer que ela é anterior a todas as outras. E segundo, que é esta experiência que dá às outras experiências possíveis a sua gravidade e a sua profundidade. Ou seja, as outras experiências têm alguma importância por causa desta. Que experiência é essa? É o que ele chama de presença do ser. O que é o ser? É tudo quanto existe. Como é que você pode meditar isto aqui? Eu sugiro o seguinte exercício. Você fecha os olhos e tente imaginar que não há nada. Tente suprimir toda referência a qualquer coisa existente. Tente suprimir a presença do ser. Faça isso 1000 vezes para você entender do que ele está falando. Ou seja, você jamais teve a experiência do nada. Mas você tem que tentar isso aqui. Se você não tentar, vai ficar tudo no blá blá blá. Ou seja, o que eu estou sugerindo é que você transforme uma sequência de afirmações genéricas e abstratas em experiência concreta e pessoal. Está entendendo? Você não vai discutir com o autor, você não vai querer saber se está certo ou errado, você vai incorporar isso aqui como se fosse uma ideia que lhe ocorreu a você. Como se não foi uma coisa que você leu no Leila Velha, foi uma coisa que você pensou. Em seguida, você vai voltar àquilo, não para discutir, não para analisar logicamente, mas para buscar o equivalente experiencial do que ali está colocado como conceito abstrato. Então você vai fazer a experiência, essa experiência vai ser tomar 2 direções ao mesmo tempo. Primeiro você vai tentar suprimir o ser. É claro que você não vai conseguir, mas você tem que experimentar. Você vai ver que se você suprimir imaginariamente tudo, tá certo? Você verá que ainda sobra muita coisa. Sobra, por exemplo, a sua respiração. Você não vai parar de respirar enquanto faz esta experiência. Quer dizer, não é só o penso, logo existo, tudo é cara. Tem muita coisa além do pensamento que sobra. É coisa que você não consegue suprimir, sobretudo, a sua própria presença. Essa é a segunda etapa do exercício. Tente imaginar que você não existe. Tente, faça uma força. Muito bem. Depois de você ter feito isso durante algum tempo, partimos para outra direção do exercício. Você tentou suprimir o ser. Agora você vai tentar perceber conscientemente a presença do ser. A presença do ser é tão óbvia que você nunca pensa nela. Você simplesmente admite, mas admite, vamos dizer, de passagem, e de tal modo que o seu raciocínio, às vezes, desmente a presença do ser. Na hora que você o seu raciocínio desmente a presença do ser, tá certo? Por exemplo, na hora em que você duvida da existência, o que você está fazendo? Você está rompendo a ligação entre pensamento e experiência. Você está mentindo. Está aprendendo a mentir. Está entendendo? Os pensamentos só valem alguma coisa quando vem para dentro deles o conjunto da experiência real, imediata, que você não pode negar. Está compreendendo? Claro, tem coisas que podem sumir da sua memória. Mas elas sumiram da sua memória não quer dizer que elas sumiram da existência. Você sabe que elas estão lá. Pero quando você esquece alguma coisa... Por exemplo, onde deixei a chave do carro? Você só pode fazer esta pergunta porque você sabe que a chave do carro existe. Ela não está acessível a você, ela não é objeto de experiência imediata, mas ela faz parte do mundo da experiência. Então, na hora em que você procura uma coisa que você não sabe onde deixou, você está admitindo uma situação temporária de divisão que você está atravessando. Uma parte do real está parecendo irreal, mas você sabe que é real. Está compreendendo? Então, para você fazer esta segunda experiência, eu sugiro um exercício que eu aprendi no livro do Narciso Irala, que é um psicólogo e padre jesuíta, um livro que se chama Controle Cerebral e Emocional. Ele dá esse exercício, como muitos outros, vamos dizer, para o bem da sua saúde mental. Mas o que nós estamos visando aqui não é o bem da nossa saúde mental, pelo menos não é só isso, é outra coisa. Eu estou usando esse exercício com uma finalidade que não é a do Narciso Irala, mas ele lhe trará, de qualquer maneira, também o proveito que o Narciso Irala sugere. Esse exercício é de você fechar os olhos, deitar, relaxar, fechar os olhos, e tentar perceber conscientemente todos os ruídos em torno. Os ruídos próximos e os ruídos distantes. E aí você verá como há uma infinidade de ruídos que você não está percebendo conscientemente, né? Mas também não pode se dizer que você não percebia de maneira alguma. Você percebia no fundo. Ou seja, não eram ruídos importantes para a sua ação imediata, eles constituíam o fundo da sua ação imediata. Existe o cenário próximo onde você está agindo e existe, vamos dizer, o ambiente em torno, que se prolonga como uma série de círculos concêntricos, de modo que os ruídos vão se tornando cada vez mais imperceptíveis, mas eles estão lá. Você não vai pensar, você não vai analisar, você não vai fazer nada, você vai fazer apenas a coleção dos ruídos. Você vai reparar. Ah, tem o ruído do ar-condicionado. Ah, tem uma buzina lá longe. Ah, tem um cachorro latindo. Ah, tem um passarinho piando. Está entendendo? Os mais mínimos ruídos. Esse exercício é somente de percepção passiva. Você vai só perceber aquilo que você já estava percebendo no fundo. E simplesmente aquilo que está no fundo, você vai trazer para frente. Não é para pensar nada, é só para perceber. Em seguida, você vai fazer um segundo exercício. Você vai novamente fechar os olhos e imaginar um fundo preto Nesse fundo preto, você vai traçar da esquerda para a direita, você vai ver aparecer uma linha branca. Mais ou menos desse tamanho. Daí, da ponta direita da linha branca, você vai traçar um ângulo reto e traçar outra linha branca perpendicular àquela e do mesmo tamanho daquela. Daí, deste ponto aqui, você vai traçar uma terceira perpendicular, uma terceira linha branca também do mesmo tamanho. E daí, da ponta dessa, você vai puxar uma outra linha branca e fechar um quadrado. Muito bem, o primeiro exercício é de percepção. O segundo exercício é de construção mental. Os ruídos estavam presentes. O quadrado não estava presente, foi você que pôs. Você o inventou, você o construiu. Está compreendendo? A atividade construtiva da mente é, evidentemente, muito importante, porque existem muitas coisas que estão para além do nosso círculo de experiência imediata e que, sem essa atividade construtiva, nós não poderíamos conceber. Porém, quando ela começa a se exercer, quer dizer, prematuramente, antes de você ter desenvolvido a consciência de percepção, ao ponto de você poder incorporar a presença do ser como um dado constante e consciente, o que acontece? Você substitui o mundo das suas ideias ao mundo da realidade, como faz Vladimir Safatle. Isso é uma doença. O mundo do pensamento, sem dúvida, é interessante e pode ser até bastante rico, mas cá entre nós, nunca vai haver tantas coisas nele quanto existe no universo real. O mundo do pensamento comparado ao universo real. Olha, se você pegar o mundo do pensamento de Aristóteles comparado com o universo real, é uma titica de galinha, é um nada. Tá certo? Então, antes de poder aprender alguma coisa com Aristóteles, ou quem quer que seja, nós temos que começar a aprender com o universo real. E o universo real é matéria de percepção. Só que, presta bem atenção, quando você fizer esse exercício, você vai ver que os ruídos mais distantes, depois esses círculos vão se afastando até chega uma hora que você chega no inaudível. Mas preste atenção que durante todo este exercício você sempre soube que os ruídos saem de algum lugar. Que o som de buzina sai de um carro, que o latido sai de um cachorro. O piado sai do passarinho, o ruído da máquina de ar-condicionado sai da máquina de ar-condicionado, ou seja, você não percebeu só os ruídos, você percebeu presenças? Hã? Tá entendendo? Você não precisou pensar para saber que o latido vem de um cachorro. Você está percebendo isso aí? Ou seja, você tem em volta de você, você tem um círculo de presenças na qual você não presta atenção, mas do qual você está de certo modo consciente. Porque é o quê? Aquilo assinala onde você está. E o que você está fazendo agora e onde você está fazendo. Estão entendendo? Esta referência está permanentemente presente. Não há ninguém que haja no vazio. E esta percepção de presença contém também a percepção de inúmeras presenças latentes que você não pode captar agora, mas que você sabe que estão lá. Hã? Por exemplo, se todas as criaturas estavam emitindo barulho, é porque elas estão em algum lugar do espaço. E você sabe disso. Não é uma conclusão que você tira. É? Na hora que você percebe que o ruído está longe, né? O ruído está longe. Ué, o longe não é um ruído, é uma referência espacial. Como é que você poderia distinguir entre os vários ruídos mais próximos e mais distantes se não estivesse implícita a presença do espaço? Está compreendendo? Então, este também é mais um elemento consciente. Então, depois de você ter feito o exercício do narcisismo viral, da percepção dos ruídos, tá certo? Mais tarde eu vou lhe dar outros exercícios, que é presença no universo. Mas não é mais tarde. Por enquanto vai fazendo só o do narcisismo. Até são exercícios, vamos dizer, que puxam a presença do fundo para a frente e a incorporam na sua pessoa. Está compreendendo? Ora, normalmente nós não fazemos isso, nós prestamos atenção só naquilo que nos interessa. Mas quem escolheu o que lhe interessa? Foi você mesmo. Portanto, o escolher o que lhe interessa é uma atividade construtiva da mente. A sua mente separa um pedaço para prestar atenção só naquilo. Por exemplo, você está comendo lá um pedaço de bolo. Tá certo? Então, certamente você não está pensando em outra coisa. No máximo, está pensando duas coisas. Está comendo um pedaço de bolo e conversando sobre futebol. Você está prestando atenção em duas coisas. Você é capaz de imaginar um universo que se compusesse tão apenas de bolo e futebol? Não, isso não existe, evidentemente. Isso só existe mentalmente. Quer dizer, o seu círculo de atenção recortou aquilo. Mas bolo, e o bolo e o assunto da conversa, e as pessoas que você está conversando, tudo isso existe no universo que está presente. Então, esse exercício de você trazer do fundo para si o universo é a garantia de que seus pensamentos não vão fugir muito da realidade. É a garantia de que os seus exercícios, as suas atividades de construção mental não construirão uma jaula para prender você dentro e isolar você da realidade. Ou seja, você não vai cair no estado de alienação de um Vladimir Safatro, de qualquer desses outros suspianos, que se isola da realidade ao ponto de, quando ele está lendo, e ele chega no fim do parágrafo, ele já perdeu o começo. Que é exatamente o que acontece no parágrafo do Lacan que o homem leu aí. A introjeção cria o eu, portanto é alienação. Fala, epa, que eu? Se ela criou o eu, ela não tinha um eu para ela alienar antes. Note bem que a gente percebe essas coisas nos textos desses caras, não é analisando. Essa percepção é imediata. Você cria um senso, vamos dizer, ao criar o senso de presença do ser, você cria o senso de continuidade. Porque a nossa mente, a nossa memória, ela é toda picotadinha. Ela não te dá as coisas de maneira contínua. Elas são contínuas na realidade. Né? Por exemplo, se você conta a sua vida, você não vai contar tudo o que se passou na sua vida. Você vai contar só aqueles pedaços que lhe parecerem interessantes. Né? Mas, e no intervalo? Você cessou de existir? Você foi abduzido? Não, você continua existindo. E esta continuidade da sua existência é a base em cima da qual você opera as seleções. Agora, se você confunde as seleções com a própria realidade, você realmente fugiu da realidade. Está entendendo? Então, aquilo que você presta atenção só vale, aquilo que você recorta como objeto da sua atenção só vale quando sabe que aquilo está colocado no fundo permanente daquilo no qual você não presta atenção. Está entendendo? Do mesmo modo que hoje se fala tanto, vamos dizer, de comunicação não verbal. É claro que existe comunicação não verbal. E quando você diz alguma coisa, bom, para dizer alguma coisa, você tem que estar fisicamente presente. Mas a sua presença física não faz parte da mensagem verbal. Ela é a base da mensagem verbal. Então, vamos dizer, o mundo do verbal, daquilo que é dito, daquilo que é pensado, etc., etc., ele é um recorte de dentro do mundo da experiência real. E para além do mundo da experiência real, existe um mundo presente que não é objeto de experiência, mas que está ali presente. O exemplo mais óbvio é o seguinte: as pessoas com quem você conversa, você só as está olhando de fora. Você não está vendo o interior dos corpos delas. Você não está olhando o estômago, o pulmão, os intestinos, etc., o cérebro. Você não está vendo nada disso. Agora, suponha por um momento que essa pessoa não tem nada disso. Que elas são apenas formas ocas. Que dentro do corpo dela tem nada, é um vazio. É macabro, é aterrorizante. Ou seja, você não está vendo os órgãos internos dela, você não está vendo o funcionamento interno, mas você conta com isto. Isso está presente. E note bem, isso não é uma conclusão que você tira. Nós estamos agora pensando sobre isto, mas não é através do pensamento que você sabe isto. É através do senso de presença. Então, esse exercício eles vão fazer você recuar do mundo do pensado para o mundo do percebido. E do mundo do percebido para a consciência de presença. Está entendendo? Depois disso, quando vocês lerem esta frase, há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundeza. Sua profundidade é a experiência da presença do ser. Aí vocês sabem do que ele está falando. Só que você vai fazer isso com um livro inteiro. Eu sugiro que faça com este livrinho. Se for um livro, esse livro não tem tradução. Se for um livro numa língua que você não conhece, melhor ainda, porque você vai ter que traduzir cada pedaço. E isso impedirá que você passe para a frente. O meu método de aprender línguas é esse. O primeiro livro que eu li em francês foi René de Vipère, O Nó das Víboras, de François Mauriac. Eu tinha tido alguma aula de francês no ginásio, mas não o suficiente para ler aquilo. Então, isso quer dizer, cada linha tinha duas ou três palavras que eu não conhecia e que eu tinha aqui no dicionário. Então, eu falei, eu vou ler este livro até o fim, mesmo que leve 10 anos. E eu vou anotar, eu vou escrever aqui cada palavra que eu não saiba. Não vai passar nenhuma. E se tem outra palavra que eu já vi páginas atrás, mas eu esqueci, e eu olhar no dicionário de novo, eu vou escrever de novo. E vou ler 10 linhas por dia. Quando eu terminei de fazer isto, eu sabia ler qualquer livro em francês. Mas isso não serve só para aprendizado de linguagem. Se você fizer isto como prática da sua aprendizagem filosófica, você não vai estar só aprendendo a ler o livro de filosofia. Você vai ter entendido uma coisa muito importante. Um livro de filosofia é como uma pauta musical. Ele só é compreendido quando ele é executado interiormente. Tem gente que sabe ler, por exemplo, o falecido Otto Maria Carpó, que era um grande crítico musical, historiador da música, ele não ouvia música. Ele nem tinha vitrola em casa. Ele lia partitura. E executava mentalmente como se ele fosse o maestro. Então ele ouvia mentalmente cada instrumento, coordenava todos os instrumentos. Então era aí que ele adquiria a compreensão profunda da música, porque ele a reviveu interiormente. Está compreendendo? Ele, de certo modo, a reconstruiu interiormente. É assim que se lê um livro de filosofia. É somente assim. Se você ler um livro de filosofia muito rápido, nunca você vai entender nada. Cada frase tem que ser recomposta. É claro que com o tempo você vai pegar velocidade nisto. Porque o que, que acontecerá? À medida que você vai acumulando essas experiências interiores, elas ficam no fundo da sua memória. Elas se incorporam a você. E quando você lê um novo livro, ele vai trazer uma série de evocações que você já tem. E a sua experiência na leitura daquele livro vai ficando cada vez, dos livros sucessivos, vai ficando cada vez mais rica. De modo que depois de 10 ou 20 anos de prática disso, quando você lê uma frase, é um mundo inteiro que vem para você. Isso tudo, é claro, é incomunicável. Você pode comunicar esquematicamente, como eu estou fazendo. Tá certo? Mas só esquematicamente. Não dá para reproduzir verbalmente a totalidade dessa experiência de leitura. Todos os grandes leitores do passado leram assim. Todos, sem exceção. Quando você vê, por exemplo, como um grande romancista entendeu um outro romancista, entendeu assim. Quer dizer, o mundo do outro romancista se incorpora nele e está implícito naquilo que ele está escrevendo. Eu estava lendo agora mesmo, quando vinha no carro, eu estava lendo a introdução aos Romances Complexos de François Mauriac, que é um autor que eu adoro, adoro, adoro. Foi o primeiro autor que eu li em francês. Ele é um mestre, um guru da arte do romance. O cara sabe fazer um romance como por raríssimo, sabe? E ele, por sua vez, é um grande leitor de Balzac. E aconteceu o seguinte, você sabe que o Balzac, ele escreveu um livro, depois escreveu outro, várias histórias, e aquelas histórias foram se cruzando. E, de repente, ele percebeu que ele não estava escrevendo romance, ele estava escrevendo, vamos dizer, um mapa inteiro da sociedade francesa. Os mesmos personagens reapareciam em circunstâncias diferentes, o sujeito que era o herói de um livro aparecia como personagem secundário no outro, e assim por diante. Então, aquilo não é uma série de romance, é uma rede. Né? E quando o próprio Balzac percebeu isso, aí que ele fez o plano do restante da comédia humana. Ele tinha escrito alguns livros, mas que não eram os mais importantes. A partir da hora que ele percebeu que era esse o truque, ele chegou em casa e disse: turma, preparem-se, porque eu estou para me tornar um gênio. Então acontece que, de tanto ler o Balzac, o François Mauriac foi incorporando este imaginário todo da rede da sociedade francesa. E ele reparou que, até certo ponto, ele, que não queria fazer nada disso, quando ele começava um novo romance, ele considerava que esse novo romance ia libertá-lo do anterior. Era um negócio totalmente novo, não quero pensar naquelas coisas, aquilo tudo já foi. Ele percebeu que, de certo modo, ele acabou fazendo a mesma coisa que o Balzac, quer dizer, os personagens também reapareciam. Não tem, claro, todas as ramificações tem no Balzac, mas algo sobrou daquilo, sem que ele quisesse. Entendeu? Então você veja como o mundo do Balzac se incorporou tão profundamente na alma dele, que ele, que é um talento completamente diferente do Balzac, tem nada que ver, nada, são duas pessoas completamente diferentes, e que, aliás, queria fazer outra coisa completamente diferente, não conseguiu escapar de balzaquear as coisas um pouquinho. Está entendendo? Então, isso quer dizer que o legado do Balzac persistiu no fundo da alma dele. Não era, aquilo não era mais Balzac, aquilo era coisa dele já, era a sua própria imaginação. Ou seja, a leitura de Balzac, de Shakespeare, de Homero, etc., etc., foi abrindo janelas dentro da alma dele. Essas coisas lidas se tornam instrumentos de percepção e fornecedores de um oceano de analogias, de associações de ideias, que se torna o quê? O seu imaginário. Este imaginário, ele, na sua totalidade, não é transmissível. Nenhum escritor jamais conseguiu botar no papel tudo que estava no imaginário dele. Também nenhum filósofo conseguiu colocar ali todas as ideias que teve. Mas isto é a sua personalidade. Isto é o seu legado. A partir daí, você é alguém. Você tem uma existência anímica. Você está entendendo? Normalmente, vamos dizer, nós somos tão alheios a nós mesmos que o único sinal de continuidade de nós com nós mesmos é o nosso corpo. Quando você acorda, você está com o mesmo corpo. É isso. no mesmo lugar que você dormiu na véspera, a não ser que alguém tenha te transportado para outro lugar de sacanagem. Tinha um amigo que a gente gostava de fazer isso. A gente pegava os caras que iam dormir lá, a gente dava soporífero para eles e botava a cama deles na praia. A gente dormia dentro de casa e acordava na praia. La présence totale, a presença total. Este é o livro pequeno. Esta capa aqui fui eu que fiz, porque a capa estragou. Tanto que eu mexi nesse livro, arrebentei com a capa. E esse aqui é o primeiro volume da série A Dialética do Eterno Presente. O livro chama De l'être, do ser. É mais fácil ler a série inteira. A série inteira é muito mais clara do que a presença total. Tá certo? Mas, vamos no pequenininho. Justamente porque ele é compacto e porque ele vai dar... Ele é um material excelente para vocês fazerem esse exercício. Se vocês começarem a filosofar em cima, a ter outras ideias, esqueçam. Se começar a querer discutir, esqueçam. Veja, a discussão só vale quando você tem a posse do objeto do qual você está discutindo. Então, este exercício é para você tomar posse do livro. O livro vai se incorporar em você. O livro, vamos dizer, com a sequência de experiências interiores que Louis Lavelle colocou lá. Então, exatamente como um romance, é como se fosse um sonho acordado dirigido, um livro de filosofia é exatamente a mesma coisa, é um sonho acordado dirigido. Está entendendo? Apenas colocado numa outra linguagem, para efeito de maior clareza. Está certo? Discutir filosoficamente isso ficará para muito depois. Então, por favor, não me mandem investigações, considerações filosóficas sobre o livro do Louis Lavelle. Não é para discutir, é para absorver. Esse livro não é para ser lido, é para ser comido. Aliás, qualquer livro que você lê é para ser comido. Alguns vão dar indigestão depois, mas... Então, sem esta assimilação em profundidade, o que quer que você diga a respeito é blá, blá, blá. Porque você não chegou à efetiva intercomunicação das consciências. Você não vai ter as experiências interiores do Louis Lavelle, mas você vai ter as análogas dela. De modo que se conversasse com ele, você saberia do que ele está falando e ele sabe do que você está falando. Está entendendo? Então, depois que você fizer isso com um livro, você fará com outros de maneira muito mais veloz. Até que chega um ponto em que isto é a sua maneira de ler. Você só lê assim. Está entendendo? Então, note bem. Por um lado, é um exercício de percepção e memória. Por outro lado, é um exercício também de construção. Porque você vai reconstruindo, à medida que você vai avançando, você vai reconstruindo os nexos entre um parágrafo e outro. Ou seja, entre uma experiência interior e a outra. Por exemplo, aqui, só neste parágrafo você tem lugar para várias experiências interiores. E você não vai passar para o parágrafo seguinte enquanto, vamos dizer, você não tiver se aprofundado tanto nessas experiências que você começa a repeti-las. Só quando elas se tornar repetitivas que você vai passar para o seguinte. Por exemplo, quando ele diz que a experiência da presença do ser é o que dá às outras experiências a sua gravidade, uma coisa que dizia, a sua importância, seu valor, não é isso? E a sua profundidade. A gente poderia dizer também a sua densidade. Essas outras experiências não são apenas, vamos dizer, fantasmagorias que se passaram, vamos dizer, no eu subjetivo totalmente separado da realidade. Por quê? porque elas têm raiz na presença do ser. A hora que você começar a absorver este negócio, a sua intolerância para com o blá blá blá filosófico vai se tornar extrema. E quando você vê que o sujeito está falando a coisa sem devida experiência interior, como fala o seu Safatli, né, o que você vai fazer? Você vai devolver o sujeito para o pré-primário. Dizer, você não é do ramo, você cala a boca, você sai daqui. Não me amola com essa sua bobagem. Eu estou preocupado em coisa que tem gravidade e profundidade. Eu não sou moleque brincando de filósofo. Está entendendo? Se vocês, todos os alunos deste curso, assimilarem essas coisas pouco a pouco, vocês vão ver que dentro de algum tempo nós teremos uma classe intelectual no Brasil poderosa como jamais houve. Porque é constituída inteira de pessoas sérias, de pessoas que estão presentes à realidade. Não são combinadores de palavras. Não é gente que quer escrever bonitinho. É gente que, para cada palavra que eles disserem, tem outras 10 mil que elas não podem dizer, porque é patrimônio delas e é inexpressável. Ora, quando você lê um Shakespeare, você vê as coisas que ele está mostrando para você, e você faz um pouco de esforço de imaginação para pensar assim, da onde ele tirou isso? Você vê que tem um oceano de riquezas ali. Da qual aquilo que está aparecendo no teatro é somente espuma. Você está entendendo? Então, e note bem, Shakespeare não é Deus. Ele é apenas um ser humano. Então, quando você começa a perceber a riqueza de imaginação e de experiência humana que tem dentro de uma pessoa dessa, você fica maravilhado. Só que daí você não quer mais o blá blá blá. Fala, não, peraí. Eu não quero mais sopinha, canjinha, eu quero comida de verdade, eu quero um bife, você está entendendo? Eu não vou ficar perdendo tempo com esses boboca. Você está entendendo? Então, e que é um boboca? Tem o boboca de terceiro mundo, tem o safado, e tem o boboca de primeiro mundo, que é o Jacques Lacan. Jacques Lacan e esse pessoal todo é especialista em não entender nada do que lê. Eles fizeram disso uma técnica, gente. Porque eles nunca se abrem à experiência. Jamais se abrem à experiência. Eles nunca fazem isso que eu estou dizendo. Eles fazem o contrário. Eles fazem a negação de tudo. Eles estão tão convencidos de que eles são superiores a toda a cultura humana que eles transformam toda a cultura humana em objeto das suas pretensas análises. E isso aí é um método de autoemburrecimento. Isso aí que é a definição do que eu chamei de imbecil coletivo. Não é constituído de imbecis, mas de pessoas de inteligência normal e até às vezes de alta inteligência, que, por um vício, por uma conveniência política, por uma solidariedade corporativa, se reúne para se imbecilizar uns aos outros, assimilando cacuetes de linguagem que os impede de entender qualquer coisa, que faz entender sempre invertido. Note bem, gente, isto não tem nada a ver com política. Isto tem uma expressão política, claro que tem. Mas isto não começou como política. No estudo que eu estou fazendo da mentalidade revolucionária, a gente vê que a inversão do tempo, essa coisa de você supor que você supor que conhece um futuro hipotético, e você toma aquilo como base, como premissa para o entendimento que você está tendo do presente e do passado, isto começou no milenarismo judaico, antes até do cristianismo. Você vai dizer que aqueles caras eram revolucionários? Claro que não. Depois, quando aparece o cristão, você vai dizer que Santo Irineu era revolucionário? Claro que não, ele não era nem revolucionário, nem herege, nem coisa nenhuma. Mas o esquema da inversão está lá. Então, todos esses elementos que vão construir depois a mentalidade revolucionária, eles vêm de fontes que em si mesmas não são revolucionárias. Tá certo? E eles se incorporam de tal maneira nos hábitos culturais do homem ocidental, mas é que dificilmente alguém escapa disso. Quando escapa, é um Louis Lavelle, um Edmund Husserl, um Erich Wöhring, entendeu? Ou seja, por quê? Porque são pessoas que têm amor à realidade. Agora, se você tem, eu tenho amor à ciência, eu digo, peraí, ciência é uma construção humana, meu filho. É disso que você gosta? A ciência é como se fosse um jogo. Eu gosto de futebol. Existe futebol na natureza? Não. Futebol é uma invenção humana. Então, é uma construção. Então, você está vivendo dentro do mundo do imaginário. Está entendendo? Você está participando de um jogo. Agora, o universo real não é um jogo. Jogo é uma coisa que existe dentro do universo. Portanto, ele, por sua vez, não pode ser um jogo. Ele é outra coisa. Que coisa? Você não sabe que coisa ele é. Então, esta abertura ao universo real, a presença total do ser, é a condição sem a qual todas as suas ideias não valerão nada. Porque é tudo só construção mental. Não está havendo ali o aporte verdadeiro da experiência da presença. Tá certo? Então, portanto, é apenas um jogo. Eu tenho uma ideia, troco por outra ideia, suba. E as pessoas, vamos dizer, durante uma certa época, houve uma classe letrada capaz de perceber essas coisas. Que instintivamente percebia se, por exemplo, um poema ou uma teoria tal, tinha densidade suficiente ou não tinha. Hoje, meu filho, isso no Brasil é utópico. Ninguém mais tem isso. Vocês são os únicos que vão ter. Está entendendo? Então, eu vejo, por exemplo, o Bruno Tolentino. Bruno Tolentino, além de ser um grande poeta, é um grande leitor de poesia. Ele, eu acho que ele sabia de cor as obras dos 100 poetas. Recitava tudo aquilo. Papá. E tudo aquilo havia se incorporado de tal modo na alma dele que os ecos daquilo reapareciam na poesia dele. Você, cada linha do Bruno tem milhões de referências aos poetas que ele leu. Referência que às vezes nem ele estava se tocando que era uma referência, tá entendendo? Então é isto que o torna um grande poeta, porque isso o coloca na linhagem dos poetas. Então ele é o, vamos dizer, é um membro da sociedade de Goethe, Shakespeare, Camões. Esse é o mundo dele. Tá entendendo? Então, isso quer dizer que você, lendo o Bruno Tolentino, eu digo, bom, se você tem uma abertura para isto, você vagamente percebe as evocações, e não é só a imaginação do Bruno que está chegando. É todo um imaginário cultural de milênios. Agora, você não tem. O que que você pega do Bruno, da leitura do Bruno? Quase nada. E daí você vai discutir a periferia daquilo. E vai se perder e vai falar só bobagem. Está entendendo? Por exemplo, quando o Bruno chegou no Brasil, né, desde que o movimento de 22 tornou obrigatório o verso livre, quer dizer, o verso sem métrica, né, as pessoas desaprenderam a métrica. Né? Então apareceu o Bruno com tudo metrificado. Eles começaram a discutir isso. Olha, isso aí é... Eu lembro o artigo do Arnaldo Jabor, que apresentou o Bruno ao país. O título do artigo era Bruno Tolentino traz de volta a peste clássica. Quer dizer, nós tínhamos nos livrado dessa peste, que o movimento modernista, e agora está aí ele com a peste clássica de novo. Eu digo, mas por que que a poesia com métrica provoca tanta estranheza no Brasil se toda a poesia modernista do mundo é metrificada? Você vê lá as obras de Yeats, está tudo metrificado. Você pega do Eliot, ou está metrificado, ou pior ainda, ele usa em inglês a métrica francesa. parecendo fazer versos livres. Que a métrica, aqui em inglês, você conta somente as sílabas tônicas. Então você tem versos de 3, 4, 5 sílabas. Nas línguas latinas você conta todas as sílabas, ou seja, é muito mais difícil. É muito mais exigente, mais, vamos dizer, mais matemático. Né? O Eliot, muito espertamente, ele fazia uma aparência de verso livre, mas tudo metrificado à francesa. Né? Então, falou, isso aí está tudo metrificado no mundo. Ninguém jamais expulsou a métrica. Foi só uma moda lançada por poetas de 15ª categoria, por subpoetas, num país do terceiro mundo. Agora, todo o público em volta, né, acredita que isso é assim. A métrica é coisa de antigamente. Eu digo, quer dizer, uma moda provinciana de um país do terceiro mundo se torna a chave interpretativa da literatura universal. Então, quando o Bruno chegou e as pessoas falavam isso, estranhavam a métrica, então, inicialmente ele não sabia do que eles estavam falando. E quando ele percebeu, ele ficou puto da vida. Falou, mas isso é uma coisa, uma caipirice, mostrou, eu nunca imaginei, né, que isso podia acontecer. Quer dizer, o senhor publicou um livro de poesia em francês, em inglês, em italiano, nunca ninguém lá estranhou que tivesse metrificado, porque a métrica existe na poesia universal. Agora, no Brasil virou proibido. Né? Mas eles não sabem que no resto do mundo não é. Eles simplesmente não sabem. Né? E muitas dessas pessoas escreviam livros sobre poesia. Eram críticos literários, analistas de poesia. Tudo masturbação mental, gente. Gente que não tem prática de leitura. Quando o Bruno examinou aquela tradução que o Augusto de Campos fez de um poema do Dylan Thomas, mostrando o seguinte, não é que ele não entendeu o Dylan Thomas, ele não sabe inglês. E se ele não sabe uma língua, por que ele vai traduzir daquilo? Eu digo, bom, você pode pegar uma língua, fazer como eu fiz com o François Mauriac, ler numa língua que você não sabe e traduzi-lo para seu proveito. Mas você não vai publicar essa porra dessa tradução, vai? Eu lembro que o Paulo Roney, que era um grande linguista, ele fazia também a mesma coisa. Ele pegava um livro de uma língua que ele não conhecia e começava a traduzir para aprender. Então ele pegou uma poesia, acho que era do Augusto Maia, a primeira coisa que ele leu em português. Né? E tinha lá uma palavra que eu não lembro como é que era, se era a palavra rede ou se era algum sinônimo. Né? E ele não sabia o que era, ele procurou, e então ele entendeu que era uma rede no sentido abstrato, um tecido de ideias, uma coisa assim. Né? E depois, quando ele chegou no Brasil, ele descobriu que era aquela rede na qual os nordestinos deitam. Quer dizer, então, você vê como o entendimento que ele teve da poesia estava longe da realidade. Então, esses camaradas Augusto de Campos lia que nem o Paulo Roney lia a primeira poesia em português. Quer dizer, ele está lendo numa língua que ele não conhece, efetivamente. Isto no Brasil é costumeiro. O charlatanismo intelectual é prática geral no Brasil. No resto do mundo existe o charlatanismo intelectual. Só que as pessoas reconhecem. No Brasil, não. No Brasil, o charlatanismo intelectual adquiriu autoridade. E pior, existem jovens sérios, jovens de talento, jovens bem intencionados, que vão estudar com esses caras e os aceitam como autoridades, né, e se deformam para ficar iguais a eles. É que nem você entrar num clube onde todo mundo corta a orelha. Então você corta a orelha também. Corta o peru, sei lá. Né, para ficar igual aos outros. Né. Isso é uma monstruosidade. É dentro desse meio que vocês estão. Então, isolar-se desse meio não é possível. Tá certo? O que vocês têm que viver é viver em franca atitude de desprezo e até de hostilidade, isso aí. Tem que rejeitar, falar, eu não quero isso aí. Tá certo? E você não pode aceitar isso nem pensando assim, mas se eu reclamar, meu professor vai me fazer repetir de ano. Eu digo, então, em primeiro lugar, você quer mesmo um diploma assinado por este cara? Meu filho, pensa bem, daqui 20 anos, um diploma assinado por mim vai valer 1000 vezes mais do que um diploma da USP. Porque o diploma assinado por mim mostra que vocês sabem alguma coisa. e o da USP é apenas uma formalidade encobrindo uma falsidade. Tá certo? Note bem, se nós entrarmos na briga com esta farsa que se transformou a cultura superior no Brasil, nós vamos ganhar. Claro que vamos ganhar. Eles não têm nada, as pessoas não têm nada, isso é tudo oco. É só fingimento. Passa 3 anos daquilo, ninguém mais se interessa por isso. E o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo, isso vai ficar, isso aqui vai ser a base da cultura brasileira futura. É a única base que tem. Neste período que houve a destruição, eu, que por acaso, meu nome é um nome norueguês, que significa sobrevivente, eu fui o único que sobreviveu. Tinha o Bruno também, mas o Bruno morreu. Então, o único sujeito que ainda tem o legado da cultura brasileira anterior, que vinha se formando, sou eu. Os outros não têm. Eles não sabem onde estão. Tá? Então, só quem pode criar essa cultura do futuro é nós mesmos. Vai sair daqui. Vocês são responsáveis por isso. Tá certo? E é por isso que eu fiz questão que assinassem este compromisso de permanecer no curso até o fim. Para poder fazer um trabalho de transformação, de formação verdadeira. E 5 anos é pouco para isso. Então eu espero que mesmo depois de terminar o curso, vocês ainda continuem em contato para a gente poder continuar passando outras coisas. Mas 5 anos é o mínimo. Então deu para entender até aqui? Então vou passar a responder algumas cartas, algumas perguntas que chegaram aqui. Peraí, vamos ver o que é isso. Mas precisa ver se a tradução é boa, hein? O tradutor é Américo Pereira. É uma tradução portuguesa ou brasileira? Acho que é portuguesa. Se é portuguesa, geralmente é confiável. Se é brasileira, fuja. O site é Lusosofia. Ah, então é tradução portuguesa. Pode ter alguma dificuldade de leitura para ser português, mas tradução portuguesa são geralmente muito sérias. Peraí, vamos responder algumas da aula anterior. Primeiro, tinha uma aqui que eu perdi. Eu lembro que era uma do Bruno Magalhães. Ah, tá aqui. Aqui, Walter Antônio pergunta: alguns críticos e escritores apontam Gerardo Melo Mourão como um dos grandes poetas da língua portuguesa. Qual a sua avaliação sobre o poeta? Exatamente essa. O Gerardo Melo Mourão é um monstro. Quer dizer, é um mundo imaginário de uma riqueza imensa. Às vezes, muito peculiar e muito esquisito, mas ele não é mais esquisito do que Ezra Pound, por exemplo, né? Aliás, o Gerardo Melo Mourão era meu amigo, gostava muito dele. E nós tínhamos um amigo comum, que era o Paulo Mercadante. Né? Será que o Gerardo Melo Mourão foi acusado de ser espião nazista, né, durante a guerra? E quem o prendeu foi o Paulo Mercadante. E depois ficaram grandes amigos. O Paulo Mercadante trabalhava, ele era da aeronáutica, era o serviço secreto da aeronáutica naquele tempo. E ele que espionou lá a rede e prendeu o Gerardo Melo Mourão. Depois ia visitar na cadeia, começaram a conversar e ficaram amigos até a velhice. O Gerardo já morreu? Gerardo já morreu. Acho que morreu, né? Eu acho que o Gerardo morreu. Pode ser. Porque quando eu o conheci, ele já era velhíssimo. Bom, aqui, olha aqui. Bruno Magalhães pergunta: na última aula você disse que o que chamamos de realidade é, na verdade, um complexo de possibilidades abertas. E disse, por exemplo, que o nosso corpo físico é apenas um dado dessa realidade. Segundo compreendi, vamos nos abrindo gradativamente a esse mundo das possibilidades, que, por sua vez, tem muito pouco a ver com o corpo físico. Entretanto, em uma aula do curso de Teoria do Estado, em Curitiba, você nos ensinou que muitas deficiências de aprendizagem se explicam por uma incapacidade de articulação do próprio corpo físico. E menciona, como por exemplo, o aprendizado de língua estrangeira, certas capacidades de abstração matemática, o caso do ator que só consegue sentir. Epa, não estou entendendo sua pergunta. Pergunta: é possível que não consigamos expressar nossa experiência da realidade para nós mesmos e para os outros porque não desenvolvemos suficientemente aspectos de articulação e sensação do nosso próprio corpo físico? Bom, isso certamente é possível. Por exemplo, quando você aprende línguas estrangeiras, você vai ver que diferentes línguas fazem vibrar diferentes partes do seu crânio. Por exemplo, no Brasil, nós movemos muitos lábios. O português do Brasil move muitos lábios. Não é isso? Quando você aprende inglês, o inglês fala entre dentes. É como se fosse linguagem de ventríloco. Quer dizer, quanto menos mover os lábios, melhor. Senão você não acerta a pronúncia, né? Às vezes a inabilidade de você passar de uma coisa dessa para outra não só torna a sua pronúncia deficiente, mas impede que você capte o som. Às vezes, é por isso que crianças aprendem língua com mais facilidade, elas têm mais facilidade de disponibilidade para imitar corporalmente os gestos dos outros, que a gente depois de adulto não tem mais. Então você não consegue, mesmo que você treine, a sua pronúncia não vai ficar boa, tá certo? Mas a sua audição pode ficar boa, a sua compreensão das nuances pode ficar boa, ainda que você não consiga imitar. Tá certo? Você verá, por exemplo, quando você fala italiano, você vibra o céu da boca. E aí começa a aparecer uma série de analogias absolutamente extraordinárias. Você vê que essas cúpulas de igreja que apareceram na Renascença, essas abóbadas, são características da arte italiana. Antes faziam do gótico, faziam as igrejas verticais, e o italiano começa a fazer aquelas abóbadas, né, onde tudo ressoa formidavelmente. Eu digo, olha, a língua deles é assim. Então, o imaginário espacial deles também é assim. Você vê, a pronúncia do inglês, acabei de dizer que é entre dentes, né? Movendo pouco os lábios. Ora, você faz isso quando você não quer que a sua emoção passe para fora. Quer dizer, tem a emoção aqui e tem a expressão verbal, que é a emoção atenuada. O que eles chamam understatement. Ou seja, você fala menos do que você está sentindo ou pensando. Propositadamente. Por exemplo, você está lendo uma coisa e você vê que é uma besteira completa. Você fala, bom, isso aí não está muito certo. Quem ouviu o ouvinte, se ele está acostumado, ele já sabe que está querendo dizer que é uma besteira completa. Então, eu no começo, eu tenho muita dificuldade para me adaptar para isso, porque no português é o contrário. Tá certo? O português é hiperbólico, tá certo? Você até exagera. Né? Então, você vê que tem muitos traços, vamos dizer, psicológicos, existenciais, que estão ligados a essa coisa, vamos dizer, a uma certa maneira de expressão corporal, típica de certos povos, lugares, culturas, etc. etc, né? Isso é uma coisa muito bonita de você estudar e observar. Observando isto, uma vez eu pude fazer um experimento com alunos meus em São Paulo. Eu lia para eles poesia numa língua que eles não conheciam absolutamente, né? E pelas analogias sugeridas pelo som, eles acabavam entendendo. Né? Eu lembro que eu li para eles a poesia do José Carducci, chama Il Bove, o boi. Né? Então eles não sabiam nem que Bove é boi. Né? Mas foi, eles entenderam quase o poema inteiro. Então, eu também quero anunciar para vocês, aproveitando, o seguinte. O Seminário de Filosofia vai publicar alguns livros que sejam utilizados por nós aqui. Então, nós vamos lançar o livro na seguinte base. O livro será vendido com um preço para vocês e com outro preço para o público em geral, preço maior para o público em geral. E será vendido mediante assinatura. Quer dizer, nós lançamos a assinatura do livro e dois ou três meses depois, entregamos o livro. Tá certo? Então, alguns livros do Louis Lavelle são absolutamente indispensáveis, então nós certamente somos fortes candidatos a nos tornar editores desse trabalho do Américo Pereira. Eu creio que dentro de um mês, mais ou menos, nós vamos anunciar para vocês formalmente como isso vai funcionar, porque tem muitos livros que são inacessíveis, são difíceis você encontrar, tal, e que em português não tem mesmo. E nós gostaríamos de ir formando um pouco dessa bibliografia filosófica em português, pelo menos para vocês. Então, agora, Bruno, é o seguinte. Eu não disse que a realidade é um complexo de possibilidades, mas um complexo de latências. Isso é importante. O que eu chamo de latência? Exatamente o que está presente e que você sabe que está presente sem que você o perceba através dos cinco sentidos. Como, por exemplo, você saber que o corpo de uma pessoa que está presente é um corpo vivo. Isso não é uma conclusão que você tira. Não é que, eu sei que está vivo porque se mexe. Não é assim. Se você fosse saber essas coisas por conclusão, você teria que ficar pensando em milhões de detalhes o tempo todo. Isso seria impossível. Então, existe a percepção de latência. O que você percebe é menos, vamos dizer, a presença física do que aquela latência. Ou seja, o que aquele ente, aquele corpo ou aquela presença pode fazer. Você não o percebe só como forma física estática. É o exemplo que eu dei, acho que eu já dei nesse curso mesmo. Você está vindo por uma rua e tem ali um cachorro deitado. Você sabe que aquele cachorro pode levantar o rabo, pode abanar o rabo para você, pode latir para você, pode te atacar ou pode ficar com medo de você. Você sabe tudo isso imediatamente. Agora você sabe que ele não vai sair voando. Por quê? Se você achasse que ele ia sair voando, você não saberia que é um cachorro. Então, isso quer dizer que você tem a percepção imediata do conjunto de latências. A latência não é só uma possibilidade. A latência, vamos dizer, é uma força que já está praticamente quase se manifestando. E isto aí você percebe, essa latência você percebe em tudo. Por exemplo, o conjunto de utensílios que tem na sua sala. Você sabe para que serve cada um. Você sabe que se tem ali o abridor de lata, ele não serve para você escovar os dentes. Não é isso? Em suma, com os seres animados ou inanimados, você sabe a latência deles. Ou seja, o que eles podem fazer e o que se pode fazer com eles. Então você percebe tudo isso condensado na presença física. Ou condensado numa presença que também é latente. Por exemplo, dos objetos que originam esses sons distantes no exercício do Narciso Irala. Então, não é bem possibilidades. Por isso que eu escolhi a palavra latência. O latente é o contrário do patente. Quer dizer, o patente é o que está óbvio. Então, quando não está patente, ela está latente. Mas latente não é uma mera possibilidade. Escolásticos distinguiam entre o que é a potência, ato primeiro e ato segundo. Então, por exemplo, toda mulher em potência tem a capacidade de ser mãe. Se ela já está grávida, ela está em ato primeiro. Depois que o filho nasceu, é ato segundo. Quer dizer, aí já é mãe definitivamente. Diga. Opa. Parou quando? Travou. Parece que houve um problema técnico aqui. Vamos voltar. Voltou. Deixa que eu vou lá. Já voltou? Eles entendem a mensagem? Acho que não. Então, eu queria saber, dá para saber onde eu parei? Não dá, né? Estava falando que... Paulo, não é um conjunto de possibilidades. Então, muito bem. O que... Então, o Bruno Magalhães disse, você disse que o que chamamos de realidade é, na verdade, um complexo de possibilidades abertas. Falei, bem, não disse isso, eu disse um complexo de latências. E latência não é mera possibilidade. Latência é um poder que já está a ponto de se manifestar. É só por trás. Você tem, vamos dizer, a percepção da presença, tá certo? Você tem por trás dela a percepção da latência, né? E por trás dela você tem, aí sim, a conjeturação das possibilidades em aberto. Possibilidades não podem ser percebidas, mas latências podem. Está compreendendo? Então, as possibilidades só serão percebidas por construção mental, por lógica ou por imaginação. Mas as latências não. As latências são percebidas como coisa imediata. Quer dizer que a ação na qual o ente, o objeto percebido... E parou de novo? Qual é? Tá rolando? Então, muito bem. A latência não é a mera possibilidade, mas é um poder, é a ação na qual o ser, o objeto envolvido está, já está envolvido de maneira iminente. Se você não percebe a latência, você não entende a situação. Se a nossa percepção fosse apenas a de formas sensíveis, estáticas, nós não entenderíamos, nós não entenderíamos nada do que está acontecendo. Você nem saberia onde está. Entendeu? Porque esse, vamos dizer, tudo aquilo que está para além do perceptível pelos cinco sentidos, fosse conjeturação, você teria que viver num mundo de pensamentos, não num mundo de percepções. Isso seria impossível na prática. Estão compreendendo? Então, por exemplo, se eu digo alguma coisa e eu sei que a pessoa, vamos dizer, está compreendendo em mais ou em menos, eu sei que ela está voltada para a compreensão, que ela está praticamente já compreendendo o que eu vou dizer em seguida. Ela está antecipando aquilo, está esperando aquilo. Está entendendo? A não ser que o que eu estou falando seja uma coisa muito chata e ela está querendo ir embora. Está certo? Se você não percebe esta reação latente das pessoas ao que você está dizendo ou fazendo, você não entende a situação. É o que acontece em certos quadros patológicos, por exemplo, a chamada despersonalização epiléptica, em que o indivíduo deixa de perceber uma parte da latência, ele fica completamente desorientado. Então vamos lá. Ah, sim, eu estava. Os escolásticos então distinguiam entre potência, ato primeiro e ato segundo. Potência é assim: toda mulher tem a capacidade de ser mãe. Quando ela engravidou, ela já é quase mãe. Depois que o filho nasceu, ela já é mãe. Está entendendo? Então, a segunda fase é que é a latência. Está entendendo? Quer dizer, uma mulher que está grávida, ela não tem apenas a capacidade de ser mãe, tanto quanto uma outra que não está grávida, que nunca ficou grávida. Essa capacidade já está presente, né? Já está em ação. Aqui, o Paulo Camargo, ele menciona lá uma parte das memórias póstumas de Brás Cubas, que o Quincas Borba, que inventou uma filosofia maluca chamada humanitismo, né? Em certo trecho, apesar da clara ironia de Machado de Assis sobre essa pseudo-filosofia, escreve o seguinte na fala de Quincas Borba, ao tratar das boas ações. Primeiramente, ao sentimento de uma boa ação e, dedutivamente, à consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura, superioridade no estado e nos meios. E esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Daí vem a pergunta. Na sua visão, há alguma parcela de verdade nessa afirmação de que as pessoas que têm uma vida interior mais rica dedicam-se mais a ela porque veem riqueza nessa vida interior e se admiram com ela, e as que não têm a mesma riqueza de vida interior não se dedicam a ela, mas às exterioridades, porque nada vem de bom quando olham para dentro de si mesmo? Isso é, claro, não é exatamente isso que o Machado de Assis está dizendo, mas é o que você está dizendo, e isto é verdade. Quer dizer, se você não tem essa riqueza de mundo exterior, você vive da exterioridade, você vive do olhar dos outros. Então aí não é como o Safato diz que a sua imagem corporal é introjetada dentro de fora. Não, é você que está procurando, né, criar uma imagem sua à luz do que o outro está vendo. Então você não tem um olhar próprio. Tá certo? Então, a riqueza do seu imaginário interior, das suas memórias, etc., etc., cria um espaço interior para você, onde você é alguma coisa. E você então tem uma convivência consigo mesmo que essas pessoas não têm. Está compreendendo? Então, na sua solidão, existe um oceano de presenças. E quando você se encontra com uma outra pessoa que tem a mesma coisa, são esses dois oceanos que confluem. E a convivência é enormemente rica. Mas se não tem isso, então é como dizer, é uma convivência na qual ninguém tem nada para dar, todo mundo fica esperando algo do outro. Então isso não é a convivência, isto é um vampirismo. Onde cada um vai tentar adquirir substância a partir do outro. É feio isso. O ser humano não foi feito para ser assim. Se ele tem capacidade de não ser assim, ele tem a obrigação de não ser assim. Vamos lá. Alberto Renzo, minha dúvida diz a respeito do seu texto As 12 Camadas da Personalidade. Gostaria de entender se esses estágios estão necessariamente encadeados na ordem apresentada, apresentando uma progressão necessária, ou se, ao contrário, o que se verifica são tipos humanos que podem seguir um trajeto não linear no decorrer da vida. Não, isso é impossível. Impossível. Minha dúvida surgiu enfrentando a 12ª camada, o destino final, ou estar em completa harmonia com a vontade divina. Me ocorreu que muitos santos podem chegar ao estado de contemplação sem necessariamente terem sido perfeitos exemplos das camadas anteriores. De fato, muitos não eram sequer alfabetizados, o que exclui a possibilidade de terem passado pela nova camada da personalidade intelectual. Como exclui? Você veja, ele dá o exemplo de Joana d'Arc. Você veja as respostas de Joana d'Arc no processo e você vê a imensa superioridade intelectual dela em relação aos juízes. Como não tinha personalidade intelectual? Ela estava entendendo a situação real. Eles não. Você não vai confundir a personalidade intelectual com o exercício, tá certo, de certas atividades escolares ou acadêmicas, ou literárias ou científicas. Não. Eu estou falando personalidade intelectual, quer dizer, o que a pessoa tem. O que é a sua personalidade intelectual? É o conjunto das ideias e crenças que você tem sobre o mundo, tá certo, e que você sabe que tem. E que caracterizam a sua singularidade. Então, é claro que Joana d'Arc tinha uma personalidade intelectual altissimamente desenvolvida. O que não quer dizer que esta camada tenha tido alguma expressão exterior identificável. Não, não precisa ter. Então, ele pergunta se a sequência que eu dei é uma sequência objetiva ou se é uma exposição pedagógica. Ela não. Aquilo é uma sequência objetiva porque cada camada absorve a anterior e só pode ser construída em cima da anterior. E é, não se, veja, nunca se pode confundir o que é a formação verdadeira da personalidade com o que é a situação externa da pessoa. O sujeito pode chegar a sei lá, a cardeal da igreja, tá certo? Sem ter passado da quarta ou quinta camada. Quer dizer, ele está numa situação que exige um desenvolvimento pessoal correspondente, pelo menos, à nona camada, mas que ele não tem efetivamente. Então aí, vamos dizer, a vida é farsa. Está compreendendo? Quer dizer, quando o sujeito está numa camada, é porque ele tem a capacidade de ocupá-la plenamente. Então, veja, o conjunto de ideias e crenças de Joana d'Arc, que a personalizam, tá certo? Mostra uma força intelectual tremenda, ainda que ela não tivesse estudado. Falar, ah, essa é a maior prova de que desenvolver a nona camada, a mulher nem precisou estudar para frequentemente dar um baile no seu juiz, pô, que era um cara que tinha estudado a vida inteira. Né? E quando você vê, vamos dizer, a firmeza com que ela se atém à sua simplicidade e propósitos e não se deixa enganar um único minuto, um único segundo, por aqueles jogos dialéticos que os juízes maliciosos fazem em cima dela, e a mulher não sai, ela fica ali. Eu digo, mas que coisa! É muito impressionante isso aí. Quer dizer, isto é uma personalidade intelectual altíssimamente desenvolvida. Veja, que é um teste maior do que para a personalidade, do que você ser cercado de desafios maliciosos que querem, vamos dizer, te fazer confessar o que você não fez e te fazer admitir o que você não crê. Tá certo? Veja, nas nossas faculdades, diariamente, as pessoas são submetidas a isso e elas caem na primeira. Né? Agora, Joana d'Arc ali correndo perigo de morte. E os caras lá fazendo todos aqueles jogos dialéticos para ver se, ah, vamos pegar essa mulher, vamos criando armadilhas lógicas para ela. E ela ali, impávida, colosso, não sai do lugar. Como não tem personalidade intelectual? Ou seja, a personalidade intelectual é você saber o que você realmente sabe, o que você realmente crê. É você ser responsável pelas suas ideias. Está compreendendo? E você saber qual, onde essas ideias estão na realidade da sua vida. Era exatamente o que Joana d'Arc deu exemplo disso em cada passo do seu interrogatório. Vamos ver. Evandro Ferreira pergunta: caro professor Lavo, não resisto a transcrever aqui um e-mail que um amigo me enviou como parte de uma conversa sobre filosofia que estávamos tendo. Achei que suas observações são muito interessantes e gostaria que o senhor as comentasse. Ele é leitor de Guénon e Chouan e provavelmente suas observações são inspiradas nesses autores. Veja, aspas, também nunca acreditei na filosofia universitária, nem jamais encarei a filosofia como uma espécie de carreira. Ela só é real se for vivida, como aliás era originalmente, na época em que era uma via espiritual. Hoje em dia, seus métodos de raciocínio continuam válidos, mas você é de concordar que ela já não basta para reger toda a vida do indivíduo. Afinal, os grandes filósofos gregos eram ascetas, e seus homólogos cristãos nem se fala. Mas os métodos ascéticos, especificamente filosóficos, pitagóricos, platônicos, aristotélicos e neoplatônicos, se perderam. Por isso, no meu entender, hoje em dia o que resta dos métodos filosóficos só pode ganhar vida se for acompanhado de uma ascese especificamente religiosa. Isso está 100% errado. Certo? Ele não está dizendo o que eu estou dizendo. Tá certo? E não é verdade que os grandes filósofos gregos eram ascetas de maneira alguma. Tá certo? Você acompanha ali a vida de Sócrates, você vê que não há ali ascetismo nenhum. Há apenas a dedicação a um dever que ele assumiu. E isso é mais do que suficiente para construir a sua personalidade. Não há necessidade de técnicas de concentração, rituais, etc, etc. Ao contrário, tudo isso pode fazer um mal desgraçado. Quer dizer, todas as técnicas ascéticas são extremamente perigosas, todas elas. Todas elas podem funcionar, às vezes, e podem destruir você completamente, por outro lado. Você vira, por exemplo, todos os camaradas da ordem jesuíta, todos eles fizeram os exercícios ascéticos de Santo Inácio de Loyola. Da onde saiu a teologia da libertação e tudo quanto é porcaria? Não foi dos jesuítas? Oh, raios. Lê o livro do Malachi Martin, Os Jesuítas, e você vai ver. Então, técnica ascética não garante nada, meu filho. Pior, você se confia na técnica, você já se alienou. Só tem uma coisa que funciona. Essa coisa chama-se sinceridade inflexível de você para com você mesmo e de você para com Deus. Só isto funciona. O resto é tudo sonho, ilusão, poesia, romance, quando não é idealização de iniciações e rituais, etc, etc. Eu já conheci um monte de iniciados, tá entendendo? E o que eu já vi esses caras fazerem de besteira, inclusive Schwon Guénon, tá entendendo? O Schwon, o Guénon, eu vi pelo que eu estudei, e o Schwon por observação direta. O Schwon, pela minha conversa com ele, se demonstrou de uma falta de discernimento psicológico assim assombrosa. Então, situações simples que o homem simplesmente não entendia. Né? E se deixava levar por uma falsa concepção de qual era a sua posição na realidade, porque ele achava que ele era uma espécie de papa de todas as religiões. Né? Os outros não achavam absolutamente, e ele não era de fato. Tá certo? Sem tirar a grandeza dele em muita coisa que fez. Quer dizer, ele era um homem grande, só que ele achava que ele era maior ainda. Então, aí, errou. Agora, de Paulo Camargo. Na aula de 6 de junho, o senhor, ao tratar da questão da suprema beatitude do conhecimento, apresentou o argumento que o conhecimento humano é limitado, que é essa realidade que nós devemos compreender e que essa é uma condição intrínseca do ser humano. Concordo. Contudo, o senhor utilizou um argumento que eu gostaria, por favor, que aprofundasse agora. O senhor diz que se adquire um conhecimento, não quer dizer que a humanidade também o adquire, que não há um nós na aquisição desse conhecimento, que a aquisição desse conhecimento é individual. O que é a tradição cultural, então? A tradição cultural é muito simples, meu filho. É aquilo que esses vários indivíduos conseguiram repassar aos outros, e que é sempre apenas uma parte do que eles sabem. Parte que o recebedor do conhecimento terá de complementar com sua própria imaginação. Você vê que Shakespeare passou para você o quê? As peças de Shakespeare. Ele não passou a imaginação de Shakespeare. Ele não passou o mundo interior de Shakespeare. Você tem que recompor isso a partir das peças. E você só pode fazer se você adquirir por outros meios, que não é a leitura das peças de Shakespeare, as experiências interiores correspondentes que lhe permitam apreender parte disso. Pergunto, se o conhecimento ficar registrado em qualquer meio material existente para isso, livros, arquivos digitais, etc., não há uma cumulatividade do conhecimento para a coletividade da humanidade? Não. Existe uma cumulatividade dos registros. E este é um dos grandes problemas da humanidade. Porque, você veja, o universo inteiro é um depósito de conhecimentos. Tudo que existe. Por exemplo, todo conhecimento de mineralogia do mundo está nos minerais. Tudo que a mineralogia pode vir a saber, já sabe e pode vir a saber, está registrado nos minerais. Não é isso? O que falta? Falta somente você decodificar. Não é isso? Agora, se você cria um monte de registros e coloca nas prateleiras, qual é o que resta a fazer? Decodificá-lo. E às vezes o registro pode ser tão complexo que a decodificação deles é mais difícil do que a decodificação direta dos dados da natureza. Então, o aumento do volume, isso eu já expliquei, isso foi, é um tema que eu já explorei há quase 30 anos. O aumento do volume de registros não é aumento do conhecimento. Hã? É aumento dos objetos de conhecimento, que tem que ser decodificado para que se torne conhecimento. Agora, em cada geração, você tem um número muito pequeno, relativamente pequeno de pessoas que têm as decodificações e que incorporaram aquilo a si mesmo, né? Então, existem dois tipos de progresso do conhecimento. Um é o progresso da acumulação de registros. Outro é o progresso na geração de pessoas capacitadas para a decodificação. E este é o verdadeiro progresso do conhecimento. Progresso que é altamente problemático, cheio de fracasso, porque às vezes de uma geração para outra se perde tudo, como aconteceu no Brasil. Tá certo? Eu, por exemplo, quando leio daqueles críticos literários dos anos 50, um Otto Maria Carpó, um Álvaro Lins, eu vejo a riqueza de sensibilidade daqueles caras. É uma coisa impressionante. Eu vejo os diálogos que havia entre os escritores, entre eles o Manuel Bandeira, o Augusto Mar, tal. Eu digo, mas que riqueza de experiência humana impressionante. E tudo isso se perdeu. É recuperável. Principalmente se aparece um elo. Esse elo, ó, é este que vos fala. Porque eu recebi tudo isso numa época em que ainda existia. E quando foi acabando e foi morrendo, eu fui vendo isso, fui ficando angustiado. E quanto mais eu via isso morrer, mais eu me esforçava para preservar dentro de mim aquilo. Eu digo, não, pelo menos eu vou conservar isso. Mesmo se todo mundo esquecer e eu não conseguir transmitir a ninguém, bom, pelo menos está aqui, não morreu. Entendeu? Então, os registros certamente estão aí. Mas se existe uma ruptura total de uma geração para outra, é dificílimo. Para outra, é dificílimo recuperar. Eu digo que tem uma boa parte da cultura brasileira que se transformou em, ficou ininteligível. E da cultura portuguesa, então, meu filho? Ora, você experimenta ler Camilo Castelo Branco ou Aquilino Ribeiro. Você não vai entender A do que estão lendo ali. Quer dizer, as gerações e gerações que perderam contato com a cultura portuguesa, perderam a linguagem. Então é preciso um esforço monstro para recuperar isso aí. Tá certo? Então, o aumento do volume de registros cria um segundo problema, uma segunda camada de objetos em cima dos objetos da natureza. Então, os objetos culturais que têm que ser decodificados e têm que se transformar em patrimônio humano, quer dizer, patrimônio de pessoas reais. Está entendendo? Então, por exemplo, quando você vê um escritor que numa geração, um escritor bom, tá, que numa geração é bastante lido, conhecido, comentado, etc., etc., a geração seguinte apaga. Quando chega na terceira geração, aquilo já se tornou quase ininteligível. Você tem que recuperar, vamos dizer, o imaginário do público para quem ele falava, para você voltar a entendê-lo. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui. O Brasil tem um grande escritor que se chama José Geraldo Vieira. Na época que ele estava vivo, todos os escritores brasileiros o respeitavam como um certo guru da arte do romance. Depois sumiu. Sumiu completamente. Então, hoje, quando as pessoas vão ler, aquilo já parece esquisito. Fica difícil de você recuperar aquilo. Né? E se passar duas, três gerações, fala, bom, daí só se vier um erudito e passar a vida estudando aquilo. Aqui o José Márcio pergunta, por que não foi citado o romancista Érico Veríssimo como um dos autores brasileiros importantes? Bom, o Érico Veríssimo tem uma certa importância, mas ele não é um criador original. Todos os procedimentos dele são procedimentos aprendidos. É claro que ele tem o domínio da técnica e usa bem. Tá certo? E eu acho que tem que ler. Eu acho que às vezes O Tempo e o Vento tem que ser lido de qualquer maneira. É uma coisa importantíssima da vida brasileira. Ele pergunta, qual é a minha opinião do José Saramago como escritor? Eu nunca consegui ler o Saramago. Eu tentei várias vezes, eu não consigo me interessar por aquilo. Quando chego na página 3, Isso está muito besta para o meu gosto. Né? Eu tentei várias vezes. Fernanda Lloyd. Boa tarde, professor. Suas aulas estão excelentes. Muito obrigado. Creio que algo assim jamais tenha sido feito em nosso país. Muito obrigado. De fato, ninguém fez. Gostaria de fazer duas perguntas. Um, o senhor poderia falar mais a respeito da importância da poesia? E, se possível, defini-la? Acredito que não se trata apenas de uma questão de estrutura ou forma, correto? Como se deve ler poesia? O que o senhor pensa do escritor inglês Charles Williams? Jamais li. Quanto à poesia, eu ainda acho que quem estava na pista, se não resolveu o problema, foi o Benedetto Croce, né? No livro que se chama precisamente La Poesia. Então, é uma leitura que eu recomendo, pra, vamos dizer, como um começo de conversa. Mas paralisou, não sei se paralisou tudo ou se foi só aqui. Tá aí, tu continua? Tá rolando? Então, eu tenho uma apostila que chama Poesia e Filosofia, que eu não sei se já está no seminário, não está, né? Está no site. É? Está no meu site. Procura lá que você vai encontrar isso aí. E acho que é até onde eu pude esclarecer. Já está um pouco velha essa apostila, mas é até onde eu pude esclarecer naquele momento. Eu acho que se não te der uma resposta, pelo menos te coloca na pista da resposta. E como nós vamos voltar a este assunto formalmente em aulas futuras, eu peço que você tenha um pouco de paciência e espere a gente chegar lá. Porque se eu for explicar isso agora, eu tenho que dar outra aula, vai ter 3 horas. Não vai dar. Sobre um comentário feito em aula passada, gostaria de dizer que a editora 34 está publicando a obra de Dostoiévski, apresentando o trabalho como a primeira tradução direta do original para a língua portuguesa. Isso é mentira. É. Mentira. Por exemplo, teve vários tradutores. Paulo Rone falava russo de trás para diante. Boris Schneiderman era russo. E tudo está na edição da Zé Olímpio. Eu não sei se todas as traduções que estão na coleção da Zé Olímpio são direto do original, mas algumas eu tenho certeza que são. Tá certo? E esse Paulo Bezerra, ele escreve... eu não sei se ele é bom como tradutor, eu não li essa tradução, mas me mostraram uma vez uma introdução que ele fez, era um besteiro atroz. Tá vendo? Sobre o curso, tenho duas breves perguntas. Uma, a transcrição de aulas, dita como material essencial do curso, está sendo feita? Todas as aulas estão sendo transcritas e nós já temos várias transcrições prontas. Nós estamos apenas com uma dificuldade de correção. Talvez nós sejamos obrigados a colocar as transcrições à disposição de vocês em estado bruto. Portanto, com a possibilidade de erros. Mas isso logo, logo vai entrar aí, vai estar colocado à disposição de vocês. Até que ponto a ideia da arte pela arte, devidamente rechaçada em Aristóteles e Nova Perspectiva, compromete a obra de autores como Oscar Wilde? Bom, olha, Oscar Wilde, tem vários escritos dele que tem, vamos dizer, um sentido moral elevadíssimo. Inclui algumas fábulas que ele escreveu, são fábulas que podem ser usadas até para a educação de criança. O fato do sujeito ser mal viado da paróquia, de levar aquela vida escandalosa, não quer dizer que não fosse uma boa pessoa, que não tivesse uma alta moralidade sob outros aspectos. Aquilo ali foi uma fraqueza, ele se engraçou lá com o rapaz e tal, e pera. Aconteceu, né? Então, ele não deve ser julgado por isso. É um grande escritor, um excelente escritor. Tá certo? E eu não vejo, embora ele às vezes proclamasse negócio de arte pela arte, o sentido moral de tantas obras dele é tão óbvio que, quer dizer, era uma coisa mais de pose, porque o Oscar Wilde era um cara muito engraçado, ele gostava, né, fingir, tomar umas atitudes assim. Como é que se diz? Mais para chocar, né? Por repartir le bourgeois, mas é coisa que ele não acreditava realmente. Esse negócio de arte pela arte, acho que ele nunca acreditou. Senão, eu não conseguiria. Por exemplo, tem uma história dele que se chama O Bom Gigante, eu acho, uma coisa assim. Né? Leiam e vejam se aquilo não é uma coisa boa para educar crianças, formação da moralidade das crianças. Você podia improvisar que a Isto mesmo, tá aí. Devolvemos a pergunta. O Silvio Grimaldo, está lembrando que a tarefa de transcrições compete aos alunos do seminário e não à equipe. Todo mundo tem que colaborar nesse negócio. Tá certo? Quer dizer, vocês têm que ser bons uns para os outros e se ajudar. Quem pode fazer a transcrição, faz. Agora, quem quer participar desse trabalho de transcrição, que entre em contato com o Silvio Grimaldo. Quem é que está coordenando? É o Moreno. Ah, então... Não, mas quem está coordenando as transcrições para evitar repetições? Agora, é o Moreno. O Moreno está distante, sou eu. É você? Uhum. Então me dá aí o seu e-mail. Edudip@gmail.com. Olha, quem quiser participar deste trabalho, escreva para edudip@gmail.com e avise, olha, quero entrar nesse negócio para não evitar repetição. Tá certo? Mas todo mundo que puder, por favor, colabore, porque transcrição é um negócio altamente trabalhoso, leva tempo, né? E quanto mais subdividir, melhor para todos. Já há mais de 30 participando. Tem mais de 30 pessoas participando. Né? Então tem várias transcrições já prontas. Daqui a pouco a gente está demorando, porque eu inicialmente queria botar tudo corrigidinho, mas já vi que não vai dar. Então vai ser, né, do jeito que está. O Alexandre Carpes pergunta se os livros do Zé Guilherme Melchior são adequados aos alunos do seminário no presente momento. Olha, ele escreveu uma história da literatura brasileira que ele não terminou, ele chegou até aí só até 1910, mas que é sem dúvida a melhor que se escreveu. Quer dizer, é uma pena que não tivesse terminado, mas para você pelo menos conhecer a literatura do século XIX, né, eu acho isso imprescindível. Eu gosto muito de um outro livro do Zé Guilherme Melchior que poderia ser interessante para nós, não já, mas mais tarde, que é Saudades do Carnaval, que é uma espécie de história crítica dos modelos educacionais propostos ao homem dos... Hã? Travou no começo da pergunta. Voltou? Já voltou? Então, alguém está me perguntando aqui se os livros do Zé Guilherme Melchior podem ser úteis para os alunos do seminário de filosofia no presente momento. Tem um deles que, sem dúvida, pode, que é a história da literatura brasileira, que o Zé Guilherme começou e não terminou. Ele foi só até, eu acho que o último autor que ele trata é o Raul Pompeia, se não me engano. Ele nunca completou essa obra, mas é uma pena porque, ainda que incompleta, é a melhor história da literatura brasileira que alguém já tentou. Tá certo? Ele tem realmente uma compreensão muito profunda dos autores e ele é excelente expositor. E há um outro livro dele que talvez possa não ser útil mais tarde, que é Saudades do Carnaval, que é uma história dos grandes modelos educacionais, né? Como se fossem modelos de personalidade do homem de estudos propostos ao homem ocidental ao longo da história. É um livro muitíssimo interessante, né? Infelizmente ainda muito influenciado por aquele pessoal de Frankfurt, que para mim aquilo é um bando de charlatães. No começo eu adorava, né? Eu lia Adorno, Horkheimer, tal, achava os caras de uma profundidade extraordinária. Com o tempo eu fui vendo que aquilo é uma bolha de sabão. Mais tarde falamos disso. Quanto aos livros que vão de polêmica pró-liberal que ele fez, eu os acho muito deficientes. Por exemplo, o Argumento Liberal, eu acho um livro fundado numa premissa histórica absolutamente inaceitável, que é de que antigamente o destino das pessoas era imposto pela sociedade e hoje é um destino de livre-arbítrio. Isto é absolutamente impossível, porque, vamos dizer, nenhum... Se você pensar, os meios de educação que eu tinha, por exemplo, na Idade Média, eram limitados, só atingiam um pequeno número de pessoas. Tá certo? E se você comparar isso, vamos dizer, com o aparato educacional, que hoje faz um massacre ideológico em cima das pessoas, eu digo, olha, cara da Idade Média estava muito mais livre do que o de hoje, tá certo? Nesse aspecto, né? Essa história, quando o Benedetto Croce diz a história da liberdade, eu digo, ah, sim, vai para perguntar para Hitler e Stalin, porra. Entendeu? Como é que pode ser a história da liberdade? Quer dizer, você tem... Quando você lê o Benedetto Croce, a história como a história da liberdade, leia junto o livro do Bertrand de Jouvenel, que é a história do poder, como o poder vai crescendo, dominando cada vez mais as pessoas. Agora, tudo isso é um negócio dialético, você não tem uma solução simples, nem a liberdade está crescendo em termos absolutos, nem o poder está crescendo em termos absolutos, mas você tem uma luta, tá certo? Que no presente momento eu acho que o poder está ganhando. Durante o século XX ganhou, e acho que continua ganhando. Clóvis Barbosa Neto. Em que medida a experiência musical é importante para o processo de enriquecimento do imaginário? É fundamental, um negócio fundamental, mas absolutamente fundamental. Porque você ouvir uma música e você assimilar, eu dava antigamente para meus alunos esse exercício, você vai ouvir aí, sei lá, a Quinta Sinfonia de Beethoven, você vai ouvir e depois vai ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir assobiar a coisa inteira. Porque aí é que você vai pegar a continuidade das experiências interiores que essa música sugere. E música é continuidade. Música é arte que se desenrola no tempo. Então, quer dizer, é uma sequência, né, de emoções e experiências. É como se fosse um sonho acordado dirigido sem imagens. Só com a repercussão interior, sem as imagens. Você abstrai as imagens, mas a repercussão interior está lá. Então, é muito importante não só ouvir boa música, mas decorá-la. Comê-la. Você está entendendo? Às vezes a pessoa acha que fica até irritada comigo pelo número de vezes que eu fico tocando as mesmas músicas. Né? Desde que eu ouvi, por exemplo, as Valquírias, né? Aquele final das Valquírias, que aliás eu comentei aqui no curso. Né? Não, foi. Ah, foi no curso da realização, perdão. Eu escuto aquilo pelo menos 3 vezes por semana. Né? E ainda não acabei de comer tudo que tem ali. O senhor também é autodidata em línguas? Sem dúvida. Olha, para mim, o único processo de aprendizado possível é o autodidatismo. Eu fico impaciente, por exemplo, quando eu fui estudar na alemão na casa de Goethe e eles queriam que eu decorasse os nomes de 40 tipos de salsichas, eu fiquei... Bratwurst, Wienwurst, eu comecei... Fiquei revoltado com aquele negócio. Né? E daí o que, que eu fazia? Eu pegava um livro, tentava ler. E eu tinha uma professora que era... Agora esqueci o nome do menino. É um professor espetacular. Que eu li os negócios, traduzia e ela simplesmente... Daniela. A Daniela Caldas. Eu fazia as traduções, capenga, e levava para a Daniela Caldas para ela me corrigir e explicar onde eu tinha errado. Tá certo? E assim aprendi alguma coisinha de alemão. Só que até hoje eu tenho que ler alemão assim, traduzindo. Né? Não consigo ler corrente. Eu tenho que fazer a tradução de cada linha, porque senão eu não entendo. Tem gente que é capaz de aprender de outras maneiras, mas olha, todos esses métodos que eles falam, impregnação total, tal, isso para mim só me enlouquece. Porque tudo isto foi feito para você aprender a falar. Agora, existe uma diferença enorme entre você aprender uma língua para falar e para ler. Tem aí um autor, que acho que é o Frederick Bodmer, ele explica isso numa frase. Ele diz, para você falar, você precisa saber um número limitado de palavras, mas ela precisa estar na ponta da língua. Mas para você ler, você precisa saber mal uma infinidade de palavras, porque você não vai ter que recordá-las por si mesmo. Você só vai recordá-las quando elas aparecerem. Então é um negócio que é mais vasto e, de certo modo, passivo. Olha, eu nunca aprendi nada para falar, entendeu? Eu aprendi para ler e até, às vezes, um pouco para escrever. Então esse negócio de conversação e tal, né, nunca me interessou. Para mim isso aí é tudo perda de tempo. Tanto a primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos, em 86, né, eu falava inglês, conversava com as pessoas e tal, só que elas riam do meu jeito de falar porque era muito pedante. Parecia conversa universitária para pedir um cachorro quente e você falava aquilo em linguagem universitária, usando palavras de origem latina. Então, Eu falava, falei alguma coisa errada, as pessoas riam, falavam, tem alguma coisa errada? Eu dizia, no, but it's a little bizarre. É um understatement, né? Quer dizer, é completamente ridículo. Né? Do mesmo modo que quando eu cheguei na França, acreditando, né? Quando eu fui fazer o teste da Aliança Francesa, eles já me colocaram no último ano. Eu tinha aprendido do jeito que eu falei para vocês, né? Fazer o teste, não, mas você sabe muito francês, vou botar só logo no último ano. Eu fiquei no último ano, cheguei na França confiante nos meus poderes, né, francófonos. E fui logo no prédio da Unesco, e tinha lá um senhor sentado na portaria. Monsieur, s'il vous plaît, où est la délégation brésilienne? Ele olha para mim, o senhor é português, não é? Marcela Andrade, sempre tive o costume de escrever coisas enquanto li uma outra coisa. Com relação a esse exercício de memória e percepção com Lavera, tentar escrever a análise pode ser uma continuação do exercício? Pode, mas somente depois de você aprofundar devidamente a experiência anterior. Você pode registrar algo da sua experiência anterior e até talvez seja bom que eu faça, porque pode ser útil para outras pessoas. Mas no começo, resista à tentação de escrever, guarde tudo dentro de você. Mais tarde você vai escrever, e quando escrever já vai ser um negócio mais definitivo. Jussara Almeida. Estou assistindo ao seminário do Olavo agora, mas não consigo entrar no chat. Epa! Tento mandar uma pergunta, mas aí sai do chat e pede login. Ela tem que usar uma conta no Ustream. Ah, pronto, me deram a solução. Jussara Almeida, você tem que entrar no site do Ustream. ustream.com.tv, não é .com, e você tem que se registrar lá, senão você não vai conseguir entrar no chat, é só esse o problema. Qualquer dúvida você escreva aí para o Silvio Grimaldo, silvio.grimaldo? Não, Silvio Grimaldo, tudo junto, @gmail.com. Peraí, tem mais perguntas, essas aqui são novas, ó. Francisco Neves, gostaria de sugerir o programa IBM Via Voice, a fim de que as transcrições sejam agilizadas. Traz um programa que descreve diretamente o que é dito, necessitando apenas acrescentar a pontuação. É, podia facilitar a coisa, né? Se bem que eu comprei o Via Voice, tentei domá-lo, né? E ele insistia em escrever as coisas do jeito dele, escrever o que ele queria e não o que eu queria. Mas... talvez a minha pronúncia, a minha voz seja, não tenha se adequado bem, mas era uma versão mais antiga. Talvez hoje seja mais aperfeiçoado. Mas eu acho essa sugestão em si mesma muito boa. Se a gente gravar já também, enquanto está fazendo aqui, grava já no Via Voz, talvez seja possível para os transcritores aproveitar alguma coisa disso. Boa noite, Newton Gomes. Gostaria de fazer uma pergunta que acredito nada tem a ver com a aula de hoje, mas vamos lá. A maioria das questões que tem para mim importância grande são referentes a Deus. No passado, livrar os livros de teologia. Em que medida isso ajuda ou atrapalha? Ué, isso aí só pode ajudar. Se é nisso aí que você... qualquer coisa que você faça para você responder uma questão que realmente lhe interessa, é boa para você. Eu só sugiro que você faça isso de acordo com o método que nós aplicamos no começo, que é da... formação da bibliografia, reconstituição do status questiones. É. Agora, por outro lado, uma coisa é você ter uma dúvida teológica, outra coisa é você ter uma dúvida existencial com relação a Deus. É. Então, se a dúvida é existencial, quer dizer, se é um problema de, olha, como a pessoa diz, eu estou buscando Deus, então você vai ter que buscar através da oração, você vai ter que falar com ele, falar, até que ele decida te dar uma resposta. Isso funciona. Professor, o que o senhor acha do Elias Canetti? Eu não conheço o Elias Canetti como romancista, eu só li aquele livro Massa e Poder, que me parece uma boa análise sociológica. Ele, como sociólogo, é muito bom. Agora, não sei se como romancista é também. Fala muito bem, não sei. Espera aí, vamos ver, tem essa. Aqui já foi. foi. Também já foi. Eu acho que acabou. Ah, peraí. Carlos Nadalim. Acompanhando a aula de hoje, pude perceber, sobre certo aspecto, uma relação com o filme de Truffaut, Fahrenheit 451, em que um grupo de bombeiros, certamente a metáfora dos professores da USP, queimavam livros encontrados em qualquer ambiente de uma cidade. Considerando a impossibilidade de veiculação material dos livros, graças ao ataque dos bombeiros, certos indivíduos transformavam-se em livros humanos. Assim, o filme transmite o problema do ambiente adverso que força a consciência individual no sentido de absorver oralmente as obras clássicas. Maravilha, Carlos Nadalim. É isso aí mesmo, tá entendendo? A gente tem que fazer de conta que a gente está naquele ambiente do filme Fahrenheit 451, em que os caras estão queimando todos os livros e que a gente tem que decorá-los. Tá certo? Então, algum paralelo entre ele do filme a propósito do exercício dessa aula? Sem sombra de dúvida. João Alberto Ambrasca. A latência é captada pela estimativa ou aquela ultrapassa o seu campo de atuação? É possível fazer essa relação? Olha, a resposta é a seguinte, não sei. Eu acho que o conhecimento por presença é uma forma de conhecimento específica e eu acho que nós temos uma capacidade específica de perceber, vamos dizer, esta presença latente. Eu acho que não é estimativa, eu acho que é uma outra coisa que não foi nomeada na tradição filosófica, mesmo porque o conhecimento por presença raramente foi estudado. Existe alguma coisa disso na filosofia islâmica, né? Mas a única exposição que eu encontrei, eu achei um pouco desastrada, porque o sujeito sabe muita filosofia islâmica, sabe muita filosofia ocidental, mas as referências que ele tem na filosofia ocidental é Wittgenstein, escola analítica, essa coisa toda, que só vai confundir a guerra, entendeu? Então, esse é um problema que para mim ainda está em aberto. Eu diria, na verdade, que o conhecimento por presença é adquirido por confissão, por admissão. É uma coisa que você só começa a admitir quando você realmente se abre para aquilo e você começa a confessar para si mesmo o que você já sabe, sem fazer nenhuma crítica filosófica, sem analisar a coisa, mas somente relatando para você mesmo, como, por exemplo, no exercício do Narciso Irala. Note bem, esse exercício é apenas uma amostra parcial do que eu estou falando do conhecimento por presença. Mais tarde eu vou dar outros exercícios que acho que tornarão isso mais claro. Eu acho que a estimativa pode entrar como uma contribuição para completar o que não está sendo percebido, mas a percepção de latência em si mesma não é estimativa. Luiz de Carvalho. PS, não sou o Gugu. O meu pai também era Luiz de Carvalho. Caro professor Olavo, era comum que outro manifestasse a meu respeito conceito muito acima daquilo que eu de mim vislumbrava. De primeiro, aquilo não me intrigava muito, pois que achava falsa cortesia e exagero. Entre menos, Louis Lavelle dizia que os homens, embora não o percebam, comunicam entre si com o mais profundo de si mesmos, a ponta da alma que fala por meio da vocação. Não me lembro as palavras exatas. O que ao interlocutor é evidência, ao homem a quem aquele se refere é surpresa, por vezes grata, por vezes decepcionante. Até que ponto esse testemunho, considerando que venha de pessoas sinceras, é indício do que se há de fazer? Bom, se é que eu entendi a sua formulação da coisa, em primeiro lugar, vamos dizer, o julgamento que as pessoas fazem, a avaliação que as pessoas fazem, vamos dizer, umas das outras, ela só é importante quando é uma avaliação positiva. Se alguém falar mal de você, você manda passear. Agora, se for, vamos dizer, um elogio sincero, aquilo pode fazer bem. Tá certo? Críticas, só aceite críticas quando você mesmo as pedir. A não ser que seja uma pessoa que tem autoridade sobre você e que você precisa do parecer dela. Um diretor de consciência, um professor, uma coisa assim. E que você sabe que vai julgar a coisa com objetividade e seriedade. Fora disso, não ouça críticas e nunca fale mal de ninguém. Claro que isso não tem nada a ver com a combate cultural. No combate cultural tem que ser implacável. Tá certo? Mas, por exemplo, fulano de tal, ele é muito preguiçoso, ou ele é muito mulherengo, ou ele é viado, etc. Nunca diga essas coisas. Tá? Isso aí é um vício, isso aí destrói a inteligência. Porque, de fato, só serve para você imaginar que você é melhor que o outro. E para que imaginar que você é melhor que o outro, se você nunca vai ser o outro? Que diferença vai fazer você ser melhor que ele ou ser pior que ele? Tá certo? O que interessa é o seguinte, é você ser melhor hoje do que você era ontem. Então, melhor do que você mesmo. Isso é a única coisa que interessa. Os outros, meu filho, nada poderão fazer por você. Então, sobretudo os defeitos dele, para que vão lhe servir? Você está entendendo? Então, é assim, na minha casa, isso aí é norma. Não venha falar mal de ninguém. E entre os alunos também. Um aluno chega criticando o outro, eu já mando para aquele lugar na mesma hora. Olha, o cara tem um defeito, você vai lá e ajuda ele, pô. Mas são coisas tão simples, né? Não fazer fofoca, não criticar as pessoas por pequenos defeitos pessoais, que inclusive elas podem perder de um dia para o outro. Né? Não perca tempo com essas bobagens. Se as pessoas falam bem de você, ótimo, pode acreditar. Se falar com sinceridade, você é um gênio, pode acreditar. Não vai lhe fazer mal nenhum. Se você não for um gênio, pelo menos desenvolverá o seu talento. Vamos ver o que mais temos aqui. Acho que... eu acho que aqui acabou. Essa aqui já foi. Essa aqui também foi. Aqui, Marcos Mariz, o que você recomendaria para iniciantes no estudo da psicologia? E onde na Europa encontra as melhores histórias dessa ciência? Bom, a capital da psicologia na Europa foi Zurique. Todo mundo que interessava ou morava ali ou deu aula ali durante um tempo, Zurique, durante os anos de 20 a 40, até o começo da guerra. E até um pouco depois da guerra ainda continuou. E olha assim, a psicologia do século XX é uma coisa tão imensamente rica. E o que dela se ignora nas faculdades de psicologia do Brasil é até mais rico. Então, quando eu falava dos grandes psicólogos do século XX, eu falava do Zonde, né? Que alguns pronunciam Tronde, não sei se está certo. Ninguém tinha ouvido falar, ninguém dos psicólogos formados na universidade, ninguém ouviu falar. Fala do Maurice Pradin, nunca ninguém... né? Ouviu falar? Falar do René Lescène também. Ninguém. Mas quando eu falo, o que vocês sabem, pô? Além de. Né? Além de Freud e behaviorismo, o que vocês sabem? Não sabem nada, isso é um bando de ignorante. Em psicologia, a coisa é ainda pior do que na filosofia. Deixa eu ver o que eu recomendaria para você ler. Olha, não recomendo para você ler, mas recomendo para você ter, né? O Tratado de Psicologia do Maurice Pradin. É um livro meio difícil de achar. É que, aliás, não precisa nem comprar. Isso aí nós vamos traduzir e soltar no seminário. Pode deixar, espera que você terá isso. Né? Enquanto isso, se você puder ler os livros do Paul Diel, D-I-E-L, Psicologia da Motivação, Simbolismo na mitologia grega, são livros altamente sugestivos e que só podem fazer bem. Alexandre Carpes, em primeiro lugar, parabéns pelo curso, obrigado. Curto e grossamente, quero saber se os livros do professor Denis Rosenfield, José Justo e Tavares e José Guilherme Cross são digníssimas exceções ao estado fecal da cultura universitária editorial brasileira. Olha, o Denis Rosenfield escreveu uma tese excelente sobre o René Descartes. Então, não são grandes descobertas originais, mas é um negócio, assim, ele é um profissional desse estudo, ele sabe o que está falando. O José Justo e Tavares escreveu livros importantíssimos sobre a situação política atual no Brasil, inclusive sobre o PT, ele é um homem que veio, vamos dizer, veio da esquerda, é um social-democrata, né? Aliás, era um social-democrata, porque outro dia ele disse, olha, Eu fui social-democrata a minha vida inteira, mas agora descobri que isso só serve para ajudar comunista. Bom, eu, não é porque não digo que eu não avisei. Né? E o José Guilherme Melchior, acabei de falar dos livros dele, e o José Guilherme Melchior não é um pensador original, não é um filósofo original, é um excelente crítico literário, excelente. Eu acho que ele foi o melhor historiador da literatura que houve no Brasil. Justamente o ponto que era, eu acho que ele mais podia ter produzido, que era a história da literatura, ele abandonou para fazer outras coisas. Mas claro que são três autores que merecem atenção. Clóvis Barbosa Neto. Antes de mais nada, parabéns pelo curso. Obrigado. Estou aprendendo muito, apesar de ter perdido todos os meus antigos amigos. Ah, mas para que serve? Olha, vou contar uma história para vocês. Uma vez o Pedro, meu filho, quando ele era pequenininho, ele falou assim: pai, eu vou pegar todos os meus brinquedos que eu não uso mais e vou dar para os meninos pobrezinhos. Eu falei: muito bem, meu filho, bem boa intenção. Daqui a pouco ele voltou e falou: mudei de ideia, não vou dar não. Eu falei: por quê? Porque daí eles vão querer ficar meus amigos, vão me encher o saco. Não procure muitos amigos, não, tá ligado? Vai pela qualidade e, sobretudo, lembre-se da definição que Santo Tomás de Aquino dava da amizade. Amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Teu amigo é quem vai para onde você está indo e que é leal a você na caminhada. Não é aquele que só tem uma simpatia passageira. Porque no Brasil, amizade parece que é coisa assim, como é, atração genética só. Tá, né? Porque a pessoa gosta, simpatiza com a outra, então diz que é amigo. Mas isso não quer dizer nada. Tá? As amizades têm que ser baseadas em afinidades mais sérias, mais profundas e mais duradouras. Uma pergunta. Sempre que o senhor discorre sobre os perigos da alienação na sociedade brasileira contemporânea, pense em Otto Maria Carpó. Como um homem capaz de produzir tesouros magníficos, como a história da literatura ocidental ou o livro da história da música, definhou a ponto de terminar a vida assinando um manifesto estudantil, escrevendo pobres trabalhos biográficos apologéticos ao seu amoroso livro? É realmente uma coisa espantosa. Quer dizer, o Brasil destruiu o Otto Maria Carpó. O Otto Maria Carpó chegou no auge da criatividade, das primeiras coisas. Tudo que ele escreveu de realmente bom foi escrito entre a chegada dele, que acho que foi em 1939, e 1956. A partir dali começa a cair. De vez em quando ainda, né, tem uma, levanta voo, fala: olha, eu ainda sou o Otto Maria Carpó, mas começa a fazer muita besteira, vai perdendo o gás, até que termina escrevendo aqueles artiguinhos de político cheio de mentira, mas cheio de tudo quanto é mentira do Partido Comunista. O Partido Comunista mandava escrever, ele escrevia igualzinho. Tá, né? E eu acho que isso aconteceu em parte pelo seguinte: eu tenho umas cartas do Otto Maria Carpó, que ainda pretendo publicar um dia, infelizmente não tive tempo de trabalhar nisso, é uma coleção de cartas, dele ao seu melhor amigo, que era o Pedro Trompovski, que é uma grande pessoa. E ali você vê que a esposa do Otto Maria Carpó estava assustadíssima, porque ela achava que a casa dela estava cercada, que estavam sendo espionados. Bom, eles viviam na Alemanha, em Viena, sob ocupação alemã, e passaram momentos de terror. Tá certo? Quando chegou no Brasil, eu digo: o que houve contra o Otto Maria Carpó? O Otto Maria Carpó nunca foi preso, e houve um único processo contra ele, que ele foi depois, durante 2 horas, e o próprio promotor cancelou o processo. Isso foi tudo. Ou seja, nunca foi espionado, nunca foi perseguido, nem coisa nenhuma. Isso foi, total da perseguição foi isso. Mas eu sei como era o zum-zum nos meios esquerdistas. É um negócio altíssimamente exagerado. Pelas notícias que me chegavam, eu estava no meio esquerdista na época, então a gente tinha a impressão que estava vendo uma noite de São Bartolomeu todo dia, estavam matando gente pra caramba. Né? Quando você vê no fim de 20 anos, morreram ali 300 pessoas metidas na guerrilha, a maior parte morte em combate. Tem alguns que eu acho que foram de fato mortos na cadeia, mas a maioria foi morta em combate. Falar, 300 pessoas armadas, né, que levam os tiros ao longo de 20 anos, falar, mas isso aí não é nada. Num país de dimensões continentais, quer dizer, enquanto em Cuba você tinha 100 mil prisioneiros políticos ao mesmo tempo, mas isso era nada. Então por que a gente fazia todo aquele barulho? Eu digo, até hoje eu acho, nada me tira da cabeça, que isso aí foi uma reação, porque quando houve o golpe de 64, se espalhou que ia ser uma matança. Daí toda a liderança comunista, tudo fugiu para dentro das embaixadas. E não teve matança nenhuma. Morreram exatamente duas pessoas em 64, uma delas por acidente. Né? Então, daí depois que eles estavam na embaixada e viram os milicos tomar o poder sem ter matado ninguém, bom, daí fica aquele negócio, o que eu vou dizer lá em casa? E o vexame? Que é dessa covardia extraordinária. Né? Eu me lembro que nós, éramos estudantes, a gente saía procurando as lideranças, cadê as lideranças? Tinha desaparecido. Né? O Luiz Carlos Prestes fugiu com tanta pressa que até deixou em casa as cadernetas com os endereços de todos os contatos dele, né? Facilitou a prisão de todo mundo. Para você ver o terror pânico que deu. Então, esse terror pânico, essa coisa de covardia, criou depois um complexo. Né? Então, eles começavam a exagerar o perigo para não dizer que correram de coisa pouca. Entendeu? É muito compreensível isso aí, mas que é uma vergonha, é. Né? Então, ficaram 20 anos aterrorizando o seu próprio pessoal, sobretudo os jovens, aumentando os perigos. Né? Eu me lembro que uma vez eu fiz lá uma pesquisa na escola de formação de oficiais da Polícia Militar em São Paulo. E a pesquisa tinha umas provocações políticas para ver como é que era a cabeça dos jovens oficiais, essa coisa toda. E evidentemente fui preso por causa disso, né? Eu falei, pô, agora eles vão me pôr no pau de arara, né? Vão me bater aqui, né? Aí você me pôs numa sala lá e ficou. E me deixou horas esperando, né? E daí eu vi, era sexta-feira, fechou a academia, eu vi todo mundo saindo pela porta, pelo portão, olhando pela janela, o pessoal indo embora, as luzes apagando. Eu falei, pô, e agora? Eu estou aqui preso, não posso sair, não posso pular daqui da janela, não posso, a porta está trancada. Eles vão me deixar aqui morrer de fome, ou então vão vir aqui, né? Me bater, me pôr do pau da arara, dar choque elétrico. Bom, eu sei que daí daqui a pouco veio um tenente japonês, me fez duas perguntas e mandou embora. Falei, pô, mas que anticlímax. Eu queria poder contar para as pessoas que eu fui a vítima da ditadura. Né? Então eu falei, lamento decepcionar, mas não aconteceu nada. Então eu acho que muita gente foi assim. Né? Tinha um sujeito que tinha sido diretor de um jornal comunista, no tempo da intentona, em 1935, que ele era regularmente preso. Né? Qualquer coisa que acontecia, ele era preso. Né? Trabalhava comigo no Diário Popular em São Paulo. Né? Mas era assim, prendiam ele, chegava aí, o Antônio Pinto de Freitas. Né? Às vezes mandava assim, um tanque de guerra, né? Prendesse o Antônio Pinto de Freitas, e ele era levado lá pelos Meganha. Meia hora depois estava de volta. Fizeram as perguntas de sempre e mandaram embora. Para muita gente aconteceu isso. Né? Eu tinha uma parenta que, quando ela estava presa, ela dizia que todo mundo dizia: não, ela apanhou lá tanto que ela perdeu um rim. Eu sei que na véspera dela ser presa, eu estava com ela. E quando o dia que ela saiu, quem foi buscar na cadeia fui eu. A mulher estava muito melhor do que tinha entrado. Estava saudável, corada, gorda. Né? Bom. Mas até hoje, né, ela está na lista das vítimas da ditadura. Ela morreu de velha na Suécia. Está na lista das vítimas da ditadura. Então, tudo isso aí é uma mitologia, quer dizer, uma auto-vitimização hiperbólica. Né? E este ambiente, vamos dizer, de falsidade e mentira, eu acho que estragou muita gente. E eu tenho a impressão que o Otto Maria Carpó, como tinha vivido na Alemanha nazista, ele acreditou em tudo isso. E daí o que ele fez? Quem lhe ofereceu proteção foi o Partido Comunista. Porque o Partido Comunista tinha o monopólio dos empregos na mídia. Se você perdia emprego num lugar, né, o pessoal do partido já vinha com uma lista de 8 empregos. Ah, você pode em tal lugar, tal lugar. Quem não era do partido não tinha essa moleza. E o Otto Maria Carpó, quando faliu o Correio da Manhã, ele não perdeu emprego, ninguém foi expulso do Correio da Manhã. O Correio da Manhã faliu. Tá certo? Não foi o governo que fechou. Né? O pessoal do partido é que arrumou outro emprego para ele. Né? Então ele devia acreditar em tudo que a turma do partido contava. E você acompanhando os artigos dele, né, aquilo está cheio de mentiras grossas, estúpidas, que eu sei de onde vinham. que é exatamente como o Zé Hamilton Ribeiro, repórter da Realidade, revista Realidade, contou da cobertura que ele fez no Vietnã. Ele foi mandado no Vietnã, aliás, pisou numa mina, perdeu uma perna lá. E ele disse o seguinte, ó, nós sabíamos que todos os nossos informantes eram agentes do Vietcong e que eles estavam mentindo para nós. Mas a gente aceitava, porque era bonito ser de esquerda. Então, agora, o Otmar Karpov, acho que ele nem sabia. Eu acho que ele realmente acreditava. Ele acreditava que a casa dele estava cercada de tanques. Se ele não acreditava, pelo menos a mulher dele acreditava. E acreditou em todas aquelas besteiras que o Partido Comunista falou. Eu também acreditei na época, só que depois eu continuei estudando o negócio e eu vi e falei, porra, me fizeram de trouxa. E o Otmar Karpov não viveu o suficiente para isso. Mas eu sei o mal que essa impregnação do ambiente de mentira faz para a pessoa. Agora, você imagina aquele cara, né, refugiado do nazismo, sentindo que, pô, fugi do negócio na Europa e está tudo acontecendo aqui de novo. É um terror, pânico total, né? Ele, então, se agarrava ao pessoal do partido como sendo a garantia dele. E isso foi acabando com a vida dele. Começou a escrever. Ele mesmo, chegou um dia, ele falou, não, a minha carreira literária está esgotada agora. De agora em diante, eu só vou me dedicar à luta dos estudantes brasileiros, etc, etc. Suicídio intelectual. Ele morreu desesperado, deprimido. Agora, o Brasil faz isso com as pessoas, gente. Eu vi o Brasil liquidar o meu amigo Bruno Tolentino, que era para ter desempenhado no país uma função pedagógica da mais alta importância. Festinha daqui, puxação de saco dali, fofoca, quer dizer, faz fofoca, fala mal do cara e ao mesmo tempo puxa o saco dele, né? Ele leva para as festinhas, oferece cocaína e não sei o que mais, papapá, papapá, cai para as gandaias, o bunda lelê, como ele chamava. Acabaram com o sujeito. Ele praticamente no Brasil não fez mais nada, ele só publicou o que ele já tinha escrito antes. Ele tinha, na verdade, o que ele tinha feito antes, o que ele trouxe embaixo do braço do Brasil era uma fortuna, um tesouro. Mas ele, no Brasil, ele não fez mais nada. O Brasil corrompe as pessoas. Muito bem, então eu acho que aí acaba. Tem mais pergunta aí? Tem mais. Então me dá. Dá, vamos só responder duas e acabar. Não, lê a pergunta para mim. E não sei, porque eu não lembro o que o Luigi Giussani... Ele perguntou se o conceito de presença para o Lavelli é o mesmo que está no livro do Luigi Giussani. Eu não lembro o que o Giussani diz a esse respeito. Muito provavelmente é. Por quê? O Luigi Lavelli era um autor católico, um filósofo católico, extremamente influente nos meios católicos, até os anos 60, mais ou menos. Né? Então, eu acredito que o Giussani, ele se formou numa época em que as ideias do Luigi Lavelli estavam circulando por aí. Então, provavelmente é a mesma coisa, mas eu não posso jurar. Uhum. Você não acha que o caso de morte cultural brasileiro que aconteceu com o Karpov não é similar àquele que aconteceu na Rússia com o Bilinski, que depois deflagrou na Revolução? Olha, eu vejo que Na Rússia não houve propriamente uma decadência cultural, sobretudo no período anterior à Revolução, era um período de extrema criatividade. E até os camaradas que saíram, que foram embora, né, como Berdiaev, por exemplo, continuaram produzindo coisas extraordinárias no mundo. Né? Você veja, por exemplo, Pitirim Sorokin, que era um cientista político, sociólogo, que foi ministro do governo Kerensky, ele teve que sair correndo de lá para que não matassem. Ele veio para os Estados Unidos e foi aqui que ele fez a grande obra de sociólogo, um negócio monumental. Então, eu nunca vi decadência cultural russa. Lá houve perseguição, houve opressão, tá certo? Tanto no czarismo quanto depois, 100 vezes mais, no período comunista, mas eles não cederam. Eu acho que o que destrói culturalmente as pessoas não é violência, não é o terror. É a corrupção da alma. E eu acho que esses métodos, que agora, a nova ditadura do mundo, os caras estudaram, né, a experiência da União Soviética, da China, e estão falando, não, nós não podemos mais fazer assim. Agora nós temos que dominar as pessoas por meios não aversivos. Tá certo? Então é assim, trata-se de corromper e enganar as pessoas. Eu acho que isso é muito pior. Você veja, quando acabou o comunismo na Rússia, você vê, por exemplo, que a fé religiosa do povo russo não tinha diminuído em nada. Quer dizer, aquela propaganda anticristã maciça não funcionou. Funciona muito mais do que eles estão fazendo agora. Que é o que diz, não, nós somos todos cristãos, né? Mas nós temos que compreender as outras religiões, e você vai se fundindo as outras religiões, né? E fazendo uma espécie de pool interreligioso, né? E, no fim, o Papa vira um representante da, né, do ecumenismo, diálogo ecumênico. Né? Isso aí estraga tudo, isso aí corrompe muito mais. E isso destrói a fé, porque vira tudo palhaçada. Vira tudo um teatro. Tá certo? E, quando tudo vira teatro, as pessoas não confiam mais naquilo. Né? Você quer o cristianismo? Oh, meu filho, então você vai ter que mostrar aqui os santos cristãos, as aparições de Nossa Senhora, os milagres. Você tem que ter tudo isso de uma vez. Não é com essa conversa bocó de temos que ser tolerantes, etc, etc. Eu digo, tolerante, peraí. A sua religião funciona? Mostra os milagres. O que Deus faz? Não fez? Então não me interessa. É muito simples, né? Porque uma coisa é fazer, são sistemas de crenças. Bom, democraticamente você tem que aceitar que você tenha qualquer crença. Você pode acreditar no que você quiser. Alguns sistemas de crenças são nobres, elevados, etc. Mas outra coisa é a realidade de Deus como presença agente, que não depende da sua fé religiosa. Ele acha o que ele quer. É? Ele recomenda que você tenha fé, ele recompensa a sua fé de alguma maneira. Mas se você não tiver, ele também pode agir. Que fé tinha São Paulo apóstolo quando Deus o derrubou do cavalo? Não tinha fé nenhuma. Foi iniciativa de Deus. Então, isto aqui é que é a coisa decisiva. Não é a sua religião, meu filho. Você está entendendo? É a ação divina. Que não é uma questão de crença, é uma questão de realidade. Então, olha, desde que eu descobri isso, eu parei de me interessar por isso. Né? Eu estudava antigamente, né? Religiões comparadas, etc. Eu perdi 100% do interesse. Que interesse comparar religiões? Hã? Vamos supor que eu morro e vou para o juízo final, né? O que isso vai me ajudar? Não vai ajudar nada. Porque ela tem um Deus que eu já não compreendia antes e que eu vou compreender menos ainda. Entendeu? E que eu estou na mão dele. Ele vai fazer o que ele quiser. É? Então, só interessa isso. Você pedir a ele que quebre o seu galho. É só isso que interessa. Vamos lá. Acabou? Última, hein? Thiago Ramos. Minha dúvida sobre Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, é. Ele tem um livro que fiquei com curiosidade de ler porque parece tratar de um tema pertinente a temas interligados que creio terem figurado em muitas de suas últimas aulas. A memória, a história e o esquecimento. O livro se chama justamente La Mémoire, Histoire et... La Mémoire. É recomendada a leitura? Tem relação com os temas que tratamos? Especificamente esse livro do Paul Ricoeur eu não li. Eu acho que a obra do Paul Ricoeur tem muita coisa interessante sobre essa coisa da hermenêutica. Tudo isso pode ser bom, tá certo? Mas eu não sei se teria alguma utilidade para nós agora. Mas também tem certos aspectos muito fracos onde ele cede aos ídolos do tempo. Tá entendendo? Então, eu não, sinceramente, não sei o que lhe dizer. Se você quiser ler isso, né? Leia, mas não diga que fui eu que mandei. Tá bom? Então, eu acho que por hoje é só. Quantas horas nós ficamos aí? 3 horas e meia. Então, está na hora de acabar e vocês podem partir para os embalos de sábado à noite. Até a semana que vem, muito obrigado. A semana que vem é a aula. Então, até lá.